com um único gesto. A gente decide o futuro do Brasil. Para votar no dia 26 de outubro, onde houver segundo turno, tecle os dois dígitos para governador e aperte confirma. Se errar, aperte corrige e repita a operação. Depois faça a mesma coisa para votar para presidente. Aguarde o sinal. E pronto, você fez história. TSE, Justiça Eleitoral. Bingo Players. Você acorda o seu filho com uma buzinada na orelha. Ai. É o seu jeito de garoto. Quando você usa o novo desodorante Bozano, é cuidado de homem. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E agora, Mr. P fará desaparecer um carro. Eu duvido! Lá fora tem um Peugeot 208 com troca de marchas no volante, central multimídia, touchscreen com GPS, ar-condicionado Bizone, destrancado e com a chave no contato. Aproveite! Peugeot 208 com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start por R$670 mensais. Incrível, né? Consulte as condições do site e faça um test drive. Peugeot. Na cidade, somos todos pedestres. Energia, energia, energia 97. Na marginal GT, o trânsito segue carregado nos dois sentidos. 23 de maio, parada! Corredor norte-sul completamente congestionado. O motorista que passa pela saída do Rodoanel encontra dificuldade. 97, estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. E trânsito parado. Já tô alucinado, parado. Mas pra minha alegria, eu mudando a sintonia, encontrei na energia o estádio. Meu time fez gol, ganhou de 3-0. Meu humor melhorou. Na 97 o estádio começou. 97 Estádio 97, estádio 97, estádio 97, estádio. É, tá começando o estádio 97, na Energia 97, nome de Peugeot 208 com câmbio automático e central touchscreen por R$690 por mês. Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Quem vem em nome de Polo Ar com a Polo Ar, ar-condicionado, você entra no clima, hein? Acesse poloar.com.br. BV Financeira, tá precisando de dinheiro para realizar seus sonhos? Conheça o Credi Casa da BV Financeira, acesse www.credicasabv.com.br e saiba mais. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E de Grupo Esser, um nome construído com história, no ar o Estádio 97. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. E aí? Opa, boa tarde. 17 horas e 40 minutos, hein? Tem certeza que é boa tarde? 17:40. Bento! Boa tarde. Seu Bento, tudo bem? Tá tudo certo, seu Bento? Tudo tranquilo. Hoje rodada full, hein? Gostou? Full. Rodada full. Haja full hoje, hein, seu Bento? Todo mundo joga hoje, todo mundo joga hoje. Haja full hoje. É rodada full e tem uns times que vão estar full também. Vamos. Ah, no final da rodada tem. Ó, vamos começar aqui com vocês. E tem um time que nós, full. Nós, é. What the fuck now, Palmeiras? É daqui a pouquinho. Aí, rapaz do céu. Lá em Cruzeiro. Lá? É. Sem o Vardiva, né, que fica de fora, joga só no sábado. É, o Mazinho será o substituto do Vardiva, o Mazinho. Mazinho. Conhecido lá. Conhecido como Messi Black. Não é verdade. Então tá de volta ele. Ele que tava meio, né, o Gareca deu um escanteio nele, tá de volta aí com o Dorival. Vai jogar hoje. É isso aí, Domênico. 7:30, hein? Deus nos acuda, como diria por aí, hein? É, não é fácil, não. Vai ser complicado, hein, seu Deus menor. Nos acuda. Certo? Tudo pode acontecer. E vai ter informação em real time, né? Futebol é legal por causa disso, cara. Palmeiras pode ir lá e golear o Cruzeiro. Mota, Palmeiras pode ir lá ganhar, perder e empatar, não é isso? Sim, mas pode golear, pode acontecer um milagre. Também, mano. Paulinho, Nossa, os caras estão animados. Temos um compromisso muito, muito, muito, muito difícil contra o Cruzeiro. Muito difícil. very hard difficulty. E o Palmeiras com o Valdívia é um time, sem o Valdívia é outro. Estamos cansados de falar isso aqui, né? Então, e hoje sem o Valdívia vai ser bem complicado. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, se o Palmeiras trouxer ponto de lá, um ou três, vai ser uma grande surpresa pra mim e eu vou comemorar muito, viu? Tem escalação aqui do Palmeiras. Pode mandar. Vamos lá. Fernando Praz. Muito bom. João Pedro. É o menino da base que vem se destacando, né? Póbio. Já arrancaram ele e o Natan lá pra pôr na seleção sub qualquer coisa. Que vai desfalcar o time do Palmeiras aí em alguns jogos. Sub-21. Não se preocupe. Olha, eu vou dizer, viu? Vai. Póbio. Natan. O Natan vai jogar? Natan. Lúcio não joga? Não. E o Juninho. É meio como vem o Washington. Aquele. Victor Luiz. Certo. É, ele tá em dúvida aqui entre o Wesley e o Bruno César, mas deve ser o Wesley. Deve ser o Wesley. E Mazinho. Na frente, Cristardo e Henrique. Mudou dois jogadores hoje em relação ao último confronto contra o Santos. Isso. Sai Lúcio e sai Valdívia. Valdívia mais pelo fato do negócio do julgamento. E o Lúcio acho que machucou, né? Lúcio machucou. Aí entrou Natan e Mazinho. Por hora boa pra se machucar, hein? Foi correr atrás do Giovanni lá no hemorroida lá. Ficou correndo atrás do Jojo, não pulou ninguém, se machucou não. É complicado, mas vamos ver, né? Certo. Faz fotos que ele traga pontos. Né? Vai aqui, né? Vamos ao. Vai. Deixa eu ver aqui. Vamos ao Santos agora. Santos! Peixe! Isso aí, Gê. Daqui a pouquinho, às 22 horas. Daqui a pouquinho, mas... Conhecendo como as 22 horas. Recebe o Fluminense na Vila Belmiro. Fluminense. Pô, jogo bom, pô. Jogaço. Que tem uma única dúvida aqui do Anderson. Anderson. É o Rildo ou Lucas Lima? Vamos aqui o provável time do Lucas Santos. Lucas Lima pela sentido também. Exatamente, né? Exatamente. Mas deve ser o Aranha. Sim. Cicinho. Sim. Edu Dracena. Sim. David Braz e Mena. Sim. Aí meio como vem com Alan Santos, Arouca. Sim. Robinho. Giovânio. Sim. Gabriel e principalmente o Rildo, né? Acho que o Lucas Lima vão dar uma segurada aí pra... Pode ser que vá de Rildo. Rildo, cara de égua, maravilhoso. Não forçar muito. Não vai jogar o Fred, né? Parece. Deixa eu ver aqui. Não, joga o Walter. Não joga nem o Fred e nem o Bruno. Cícero. Eu terá direito o Bruno também, tá fora. Mas isso não impede aí, porque o Fluminense também tá lutando aí desesperadamente para chegar lá, né? No G4. Na zona do Agrião. Então, promete ser um bom jogo também, né? E seria legal, seria bem... E tá na hora da torcida do Santos começar a responder lá na Vila também, né, velho? Começar a sair desses 6 mil, 7 mil torcedores, né? Pelo menos, no mínimo, né? É. Então vamos aguardar aí, espero que o Santos faça um bom jogo aí. Tudo bem. Mas você não vai falar se tá maluco? O caso do Robinho? Ah, não. Sim. Ah, teve um negócio aí, né? O RG. Como assim? O Robinho foi acusado aí que novamente. Ano passado, em 2013, novamente, que ele e mais uns 4 caras aí teriam participado de um estupro coletivo. Enfim, aí cabe as autoridades ver. Mas segundo informações, eles estavam num restaurante, estavam com a sua esposa, onde essa mulher também estava. Aí depois foi, deixou a mulher em casa, voltou e foi pra bagunça com os caras. Segundo informações, agora a polícia tá no pé dele aí da Itália. E RG, segundo advogado, as informações, não tem nada a ver. E agora? Pode atrapalhar o Robinho? Acredito que não. É difícil, é complicado você falar sobre isso. Hoje eu li, soube, até estava vendo o programa de vocês lá na Fox. Muito bom o programa, parabéns. Obrigado. E sobre esse comentário aí, eu comungo da opinião que o Ben já deu lá. É difícil você falar, cara, sabe? Não tem nada, né? Tem que esperar a apuração, tem que esperar saber o que realmente aconteceu. É uma pessoa pública, pode ser que tenha feito, pode ser que não tenha feito. Agora, você só vai saber disso depois do julgamento. É que o Robinho tem que tomar certo cuidado, RG, porque ele já não é a primeira vez que acontece, é reincidente, né? Não que ele tenha cometido o crime lá em Londres, mas ele foi acusado também, depois ele foi absolvido porque não acharam provas. Mas, mano, eu não posso, em sã consciência, fazer nenhum tipo de comentário que dê conotação de que o cara fez ou que o cara não fez. Desculpa, mas não tenho nem como comentar sobre isso. É uma notícia que saiu, dentro da mesma notícia, existem ali nada, absolutamente nada que leve que você, prove, né? Que leve você a uma conclusão do que realmente aconteceu. O que diz ali é que será apurado. Então, se for apurado e se depois for comprovado, lembra como da primeira vez que ele teve a mesma situação lá? Aí depois, não foi nada disso. Inclusive a menina, a moça lá, sei lá. Assinou um termo. Tá respondendo lá, porque, não era nada daquilo. Então é complicado. Vamos já aguardar eles, né? Mas o RG. É a barbaridade. Até na nota emitida pela advogada do Robinho aí, eu só acho que ela errou no seguinte fato de chamar a mídia de oportunista por relembrar o episódio que aconteceu com ele em Londres. Se é notícia e se ele foi julgado por isso. Por mais que ele tenha sido absolvido, e isso a mídia também tem o papel de falar, mas a mídia tem que notificar, tem que colocar isso no papel, tem que colocar na matéria, porque é uma reincidência. Isso eu concordo, mas isso é o menos relevante. Lógico, a mídia tem que falar mesmo, tem que lembrar, mas isso também... E pelo outro lado também, RG, entendendo aí o papel da menina, ela tá no direito dela de poder reivindicar isso daí, de querer a apuração desse fato. Mas ela está reivindicando isso 6 meses após o ocorrido. É que parece um... O que teoricamente é um agravante, porque você perde a chance de talvez aí fazer um exame para detectar algo, tá certo? De colher provas, uma dessa fala, entrei no hotel tal, pega imagens de segurança, e depois de 6 meses essas imagens não sei mais nem se existem, né, gente? Parece um enredo de filme, né? Tinha um grupo de rapazes, uma menina sozinha no restaurante, um outro cara com a família. Aí o outro cara com a família vai embora... Aí depois esse outro cara volta. É uma história, aí, né? Aí junta com que mais tudo que envolve. Um monte de cara no mesmo quarto, aí, com a mesma mulher. Sabe, estranho pra cacete. Você não sabe, velho. Se. Agora eu vou entrar numa dessa. Não mete a mão de ser cumbuca, né, RG? Saber se tudo, sai daí. Tá nesse buraco. Tudo que envolve um estupro, eu tomo muito cuidado com o que fala. Porque tem dos dois lados, né? Eu acho que tem. Primeiro que é um crime. Tá louco. Tá bárbaro. Não dá nem pra descrever, pelo amor de Deus. Horroroso isso. Pelo amor de Deus. Mas você tem, e você tem também mulheres oportunistas também, não tô falando que é o caso dessa menina. Claro. Não sei nem quem é. Mas que tem, a história já mostrou também vários casos aí de mulheres oportunistas. Aliás, bem coisa lembrado, disso. Bem lembrado, Mike Tyson, que o diga, né? O Mike Tyson, aquela história do Mike Tyson, até hoje é uma história super mal contada. Quer dizer, a mulher que subiu no quarto com ele, o Tupac também uma vez foi preso, quando ele foi preso foi por estupro também. Né? Agora, é difícil falar. Eu não vou emitir opinião, não, porque. Agora, às vezes eu vejo, né, o mano fala assim: mas a mulher também. Não, caso, falei, eu entendo não, caso, a condição caso, dela. Caso. Mas, pô, depois de 6 meses é complicado, né? Caso uma mulher tenha sido estuprada. Falar depois, pô, né? Não, mas não deve ser fácil pra uma mulher. Não, psicologicamente deve ser um terror. Você ser estuprada. Não, concordo que não deve e você ser fácil. Ir na hora numa delegacia. Não deve ser fácil. Mas onde ocorreu o fato? Não deve ser fácil, mas é extremamente necessário, né? Mas nem sempre. Porque as pessoas. Ô, Mota, nem sempre o que é necessário. Não, eu entendo perfeitamente. Lógico que é. Não deve ser uma coisa. Eu entendo, não é das situações mais simples de falar, vou na feira comprar uma mão, não é isso? Se sente mal, constrangido. Claro, concordo, mas é que tá, Benja, eu acho que a mídia tem o papel e o dever de incentivar as pessoas que sofrem esse tipo de abuso de irem numa delegacia. Não tem que ter vergonha não, gente. Não tem que ter vergonha não. O cara que comete esse tipo de crime, pra mim esse é o pior crime que pode existir. Há umas 3 semanas... É o pior, não, é o pior. Pra mim esse é o pior. Há umas 3 semanas eu vi uma matéria no jornal, não, foi na Isto É. Uma menina numa universidade na Califórnia, foi estuprada no campus da faculdade. Ela foi na diretoria da universidade. Denunciou. Não acreditaram nela. Também tem isso, né? Não acreditaram nela. E não deixaram o negócio correr. Tipo, ela queria uma investigação, não. Era até um protesto. Não sei se acompanharam isso, que ela estava pegando. Ela pegou o colchão do quarto onde ela foi estuprada. E ela leva com ela, né? Ela leva com ela. Pra onde ela vai no campus, como uma forma de protesto. E depois teve um outro estupro, na mesma universidade, e também não. Abafaram, né? Ah, é mentira. Olha que sacanagem isso. E a menina foi, mano. Não, mas tem que denunciar. E não acreditaram. Mas é que tá, Benja. Ela foi e ela comoveu a mídia, não só dos Estados Unidos, como a mídia mundial. Porque esse fato tem sido noticiado no mundo inteiro. Imagina o papel da faculdade agora. Mas como é que tá bem a, pior, a cara, né, da mas, faculdade? Lógico que é. Mas temos que reconhecer que a menina é extremamente corajosa. Lógico que é. Mas não, você não pode exigir, né? Claro, nem todas cada um têm a mesma coragem, até porque o pessoal vai julgar ela, vai falar que ela se ofereceu. Não, há muito tempo atrás teve uma denúncia na Suécia, ou Suíça, se não me engano, de jogadores do Grêmio. Na época, uma menina, uma moça, denunciou. Grêmio? Grêmio, tinha até alguns jogadores, aquele Henrique jogou no Corinthians, o Cuca. Não ficou nada muito provado, não, mas houve essa denúncia. Do uma jovem há muito, década de 80. É que é uma jovem muito tênis, né? Porque você vê muito jogador aí com as mulheres, elas se, realmente, você vê aquelas meninas com aquelas mini saias, balada e tal, papá, Maria Chuteira e tal, tal, tal. E aí, pô, os caras vão pro quarto e tal. Ah, e aí acontece um lance e os caras, pô, a mulher, de repente, tem mulher que quer usar. Ok, mas também não é porque a mulher tá usando uma mini saia que ela deixa. Mas eu não tô falando isso, eu falei isso. Eu tô falando o seguinte, o que acontece muitas vezes é isso. Que ela quer. Sim. Mas não, você não vai uma mina com seis caras pra um quarto, né, mano? Porque mulheres insinuantes. Ué, pode ir também, qual o problema? Se ela gostar. Se for pro consensual, não, tô pode falando. Ir, tá? Não pode, mano? Ué, quem vai ficar ruim depois é ela. Então dá certo. Esse é o estádio 97 na Energia 97. Aqui, senhoras e senhores, em nome de Hello Food, quer pedir comida? Hello Delivery é no Hello Food. Baixe já o aplicativo. Deu fome? Dá um Hello. Também em nome de BV Financeira, tá precisando de dinheiro aí pra você realizar os seus sonhos? Conheça o Crédito Casa da BV Financeira. Acesse www.creditcasabv.com.br e saiba muito mais. Também aqui em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional, acesse banditec.com.br. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Consórcio Remasa, seu sonho, seu bolso. Realize seu sonho sem detonar o seu bolso, hein? Ligue 31423440. Em nome também de Outback. No Outback tudo é feito com os ingredientes mais frescos, especialmente pra você. E agora o Benjinha vem com um recado importante da incorporadora Essia. Ô, Benjinha, você sabe o que é Hyper? Ah, amigo! É claro que eu não tenho a mínima ideia! Boa, Benjinha. Hyper é tudo que é moderno, é o assunto do momento das pessoas descoladas. E seguindo essa tendência, o Grupo Essa prepara o seu breve lançamento, que é o Hyper Home Design, no melhor do Alto da Boa Vista, uma região tranquila, completa e com uma grande vantagem. Está bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Você vai sair do apartamento, atravessar a rua e entrar na estação. São apartamentos tipo estúdio, com 31 metros quadrados e lazer completo, que vai do térreo até a cobertura. Isso mesmo, no Hyper você terá lazer acima das expectativas. Então vá conhecer na rua Doutor Antônio Bento, 139, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Anotou, né, amigão? Esse é o Hyper Home Design. Mais uma realização do Grupo S. Informações, ligue 5546-0439, 5546-0439, ou acesse www.esser.com.br/hyper. Hyper com Y, hein, Benjinha? Grupo Esser, um nome construído com história. Estádio 97. Ah, meus amigos, vamos falar de Peugeot agora, sim. Peugeot 208 com central touchscreen, com GPS, MP3 e Bluetooth, luzes diurnas de LED, rodas de liga leve e troca de marcha no volante, hein? A versão Active Pack com câmbio automático e motor 1.6 Flex Start sai por apenas R$670 mensais. Olha só que legal, hein? Tem também o Peugeot 308 com teto panorâmico, rodas de liga leve, faróis de LED e neblina e rádio MP3, USB e Bluetooth. Tudo isso por apenas R$690 mensais, hein? Olha, não dá pra perder essa chance de você impressionar, não, hein? Vá a uma concessionária Peugeot e acelere já o seu, hein? Respeite os limites de velocidade, é Peugeot! Estádio 97. Scream for me, Corinthians! Rapaz, que coisa que eu tô vendo aqui. Que não, vocês deveriam ter vergonha de você falou que perde hoje, que é pro pequeno. Não é disso que eu tô falando, não, você já vai ver. Ah, tá, do STJD, verdade, isso aí tem razão. Antes de mais nada, hoje tem jogo, né, o Vitória. Sim. É, contamos aqui com a vitória do Corinthians, deixando claro aqui com o apoio será dado. O apoio? É um programa social, minha vitória, minha vida. Você vai se pegar vibrando? É. E olha, mano, agora uma coisa que a gente nem imaginava que ia acontecer nessa tarde de quarta-feira. Sim. Né, aquela trombada que o Guerreiro deu no jogo contra o Bragantino. Sim. Então, Rapaz. Contra o juiz. É. Três jogos, o atacante vai ficar fora. Foi julgado hoje no pleno, não joga contra o Palmeiras, Santos e Coxa. E hoje ele tá suspenso. Quem contava com essa aí, mano? Olha, Bento, o negócio é o seguinte. Só, mano, licença, antes de você falar, vai falar muito e à vontade, mas eu só quero dizer, não sou corintiano, todo mundo sabe muito bem disso, mas quero manifestar aqui, isso é uma vergonha. Vergonha alheia. Assina embaixo. Vergonhoso o que fizeram com relação a esse julgamento aí com o Guerreiro. Ô RG, o STJD, eu já venho reclamando isso daqui, não só quando são atletas do Corinthians, mas quando tem outros atletas ali para serem julgados também, eu venho aqui manifestar o que eu acho a respeito desse órgão, também, e todo mundo sabe. Por dentro, o Sheik também foi... Também? Ele tinha sido absolvido, foi condenado? Eu não sei, eu só tô sabendo da... Foi uma vergonha? Eu não sei, o Sheik ele tinha sido absolvido. Ele foi absolvido. Ele foi absolvido, mas ele foi julgado novamente. Foi julgado de novo? De novo? É... E o Guerreiro também. Que é assim, Domênico, no primeiro julgamento... Pegaram de novo o negócio? No primeiro julgamento... O plano, né, aconteceu do Guerreiro, o Guerreiro ele foi absolvido por esses barrão no árbitro. Tá, mas agora voltaram com o negócio do esbarrão? Calma, já vou explicar. No primeiro julgamento ele foi absolvido. Entenderam, pelo menos na visão do Sveiter ali, do Flávio Sveiter. Ah, mas se foi absolvido, que... tem direito a voltar a coisa? Tem direito. Na visão do Sveiter aí, ele achou que estava errado. Estava errado o julgamento, a análise das pessoas que julgaram, e que ele ia trazer mais fatos aí para poder mudar a opinião de todo mundo. Foi feito um novo julgamento, porque quando você recorre a primeira vez, a segunda vez é realizado o julgamento no pleno. O pleno é a última instância. É a última instância ali, você não pode mais recorrer. Tem que acatar a decisão que for determinada ali. No caso, Petros, ele foi julgado na primeira instância ali pela corte lá do STJD. Pegou aqueles 6 meses, que era a pena mínima. O Corinthians recorreu e o julgamento foi no pleno. Ele pegou uma quantidade de jogos ali que, se não me engano, acho que foram 4. Era a decisão definitiva. Aí gerou-se aquela polêmica. No caso do Guerreiro, foi o inverso. Ele foi absolvido no primeiro julgamento e agora no segundo apresentaram as mesmas imagens, tá certo? Que apresentaram no primeiro, só que aí eu acho que as pessoas, não sei, de maneira talvez proposital, acabaram olhando por uma outra ótica o esbarrão do Guerreiro, que na minha opinião foi ridículo, foi muito mais assintoso, se você tiver que analisar pela ótica de agressão ou então atitude hostil, o lance do Petros, que ele vai na direção do árbitro, ele sai de uma linha reta e vai na direção do árbitro ali pra ter um encontrão, do que a do Guerreiro, que tá olhando pra cima, visando a bola. O árbitro também tá meio que olhando a bola, o que vai acontecer, e os dois se chocam. Óbvio que o Guerreiro é mais forte que o árbitro tomou aquele encontrão, ele olhou pro Guerreiro e falou, e aí? Já sabendo daquele lance do Petros, etc e tal, gerou-se aquela polêmica. Então, se não fosse aquele lance do Petros, nada aconteceria com o Guerreiro, eu tenho certeza que nem pra tribunal ele ia. Nem pra tribunal ele ia. Ou seja, é ridículo, é nojento, é nefasto a atitude aí do STJD. É ridículo, é tosco, é podre. Eu tenho nojo desse STJD, nojo. Né? Aí estão falando, mas porque é o Corinthians? Não é porque é o Corinthians, não. O STJD, ele interfere muitas vezes na atitude que o árbitro tem, Domênico Gato. Por exemplo, naquele lance do Valdívia, falei aqui ontem, inclusive, falei, naquele lance do Valdívia, o árbitro viu o que o jogador fez, ele viu, pisou, deu vermelho, acabou. Uma coisa, Domênico, é você praticar, exatamente, por exemplo, um ato criminoso de costas lá, vamos supor, tá um jogador lá, igual teve em Santa Catarina lá. O cara vai lá pelas costas. Não, até pode ser que veja. Mas se for tão grave assim... Por exemplo, teve um lance aí de um atacante contra um zagueiro. Ou de um zagueiro contra um atacante de Santa Catarina. O cara de costas, Domênico Gato. O outro chegou e deu um murro de mão fechada. O cara hoje tá ainda com sequelas por causa desse ato. O cara não anda. Em estado vegetativo ainda. O cara não anda lá. O cara... Não, acho que ele já até passou do estado... Não, então, mas ele já não tá mais em estado vegetativo. Mas ele tem uma séria limitação, Domênico Gato. Então, nesse tipo de caso, eu acho que o STJD ele tem que intervir. Agora, um lance de jogo, sabe? O jogador deu um carrinho mais forte do outro, poderia quebrar a perna, etc e tal. Beleza. O árbitro viu, põe na rua. Esse tipo de ato, Domênico Gato, o STJD não tem que levar em conta. Não é da alçada dele, é ridículo. Tudo o STJD ele tem que querer aparecer em cima. O cara abre a porta da geladeira de madrugada e começa a dar entrevista achando que é uma câmera. É ridículo que esses auditores, relatores, etc e tal, que compõem esse órgão fazem. Tá louco, os clubes deveriam boicotar essa porcaria desse órgão. É ridículo, é nojento. Mas como é que faz? Mas é que tá, Domênico Gato. Que cria-se talvez aí uma comissão aí disciplinar pra fazer alguma coisa do tipo aí. Mas não pode ser essa porra desse STJD. Isso é muito dúbio. Os caras deveriam fazer uma lei nova, Domênico Gato, pra falar o seguinte. Ó, aconteceu isso, isso e isso. A pena do atleta é tal. Pré-estabelecido. É lógico. Do fato. Você vai deixar um negócio interpretativo pra ser julgado pro artigo aí, tal, aí o outro desenquadra, vai pro artigo tal, aí desenquadra, vai pro artigo tal. Até desinteresse de quem quiser, né, mano? Querendo ou não, o peso da camisa e o peso do interesse. Influencia pra cacete. Quem joga, a quem beneficia, isso aí é complicado. Influencia e influencia pra cacete. O time grande, quando vai pro STJD, ele é olhado por uma ótica. Quando é o time pequeno que vai, é por outra. E digo mais, mano. Influencia, é ridículo, é nojento. Influencia no andamento do campeonato, hein? O Sheik pegou 6 jogos. Não é verdade? Não influencia? Ou não? Claro, influencia. Porque se você tá ditando com quem que você vai jogar depois ou não, ou quantos jogos, você pode ditar a consequência do daquele time. Aconteceu com o Palmeiras. Como que um tribunal faz um acordo com um time antes do julgamento? Isso não existe. Mas isso aí para de falar, cultura, para de falar isso aí, porque isso daí tem um monte de time que faz também. Mas tá também errado. Eu sei que tá errado, mas também não fica cutucando também, porque também isso não é só o Palmeiras que tem esse papo, não. Mas é isso, porque tá sempre, errado, sempre, não, tudo bem, mas sempre fala do Palmeiras aqui. Não tá errado. Não, também. Mas esse caso do Palmeiras. O Palmeiras não tem culpa. O Corinthians não tem culpa. E mas, Domênico, é a STJD. Domênico, tá sempre errado. Criticar, mas gente, dos caras gente, em geral. Sim, gente, por exemplo. Não, senão fica calma, muito gente. Só do Palmeiras, Palmeiras. O negócio é o seguinte, com relação a esse lance do Valdívia, não tem nem criticar o Palmeiras. O Palmeiras, ele tá fazendo uso do que o sistema proporciona. Então, o sistema na minha opinião, Domênico. Não tinha nem que ter pegado o segundo jogo. Sim, mas na minha opinião. Se eles erraram, calma, gente. Entendeu como é que funciona? Na minha opinião, efeito suspensivo é um absurdo. Óbvio que é um absurdo, o efeito suspensivo. Porém, se existe, o time tem o direito de pleitear isso daí. E o Palmeiras não fez nada mais do que na obrigação dele. Você não pode acordar antes, Domênico, o jogo você vai cumprir, Domênico, velho. Domênico e Portugal, o negócio é o seguinte, na minha opinião, com relação a esse caso do Valdívia, o Palmeiras ele não fez nada fora da lei. Ele fez algo aí, você pode contestar, falar, nossa, é um absurdo, etc e tal. Absurdo, você pode até falar que é, porém, tá dentro da lei. Lei, não questiona, se cumpre. Eu, no caso do Guerreiro, Domênico Gato, infelizmente eu tô questionando aqui um fato que vai ser irreversível. Né? Porque esse julgamento aí já é definitivo, não tem mais pra onde recorrer. Aconteceu o julgamento no plano da CJD. Quantos jogos você pegou, mano? Ele pegou mais 3. Ele já, vida, hein? Ele já não cumpre, ele já vai ter que cumprir aí esse daí. Também. Ele vai ter que cumprir hoje, o terceiro amarelo que ele levou, e nos jogos próximos. Inclusive contra o Palmeiras no final de semana. Santos, Palmeiras e Curitiba, mano. Isso, são os três. São os três. Então, na minha opinião, é nojento, é absurdo, é asqueroso o que o STJD faz com o futebol brasileiro. Tá na hora dos clubes aí criarem uma comissão disciplinar aí, rever essa porra dessa lei. Porque é uma lei dúbia, tá certo? É uma lei interpretativa. Os caras fazem o que bem entendem. É ridículo, porque é tosco. Manipular o campeonato. É nojento. Pera só um minuto. Eles manipulam de acordo, Domênico. Passou da hora de romper com a CBF. Rompe com a CBF. Cria uma liga. É lógico que, claro. Porque... Deixa justo a CJD ligar pro Jobson e falar, ó, esse jogador não é legal ser escalado. Você acha legal isso? Mas tá errado. Tá errado. Também está errado. Tá tudo errado. É isso que eu tô falando. Tá tudo errado. Então assim, tá na hora. Se fez isso, já tá tudo errado. Aí começou fecha a certo? Não, eu acho errado. Atrapalhou o Palmeiras. Usa mesmo. Aí quando eu venho aqui, Domênico, e falo que o STJD tá minando psicologicamente o Corinthians, tá mesmo. Tá mesmo. Porque o Corinthians, por mais que esteja jogando mal, e tá jogando mal. Hoje, o Corinthians ele não faz jus pra entrar no G4, aí eu pegar uma vaga de Libertadores no G3. O Corinthians hoje, o futebol que tem apresentado, não faz jus pra entrar. Não tô falando isso. Tá jogando mal. Porém, você jogando mal e perdendo aí a sua principal peça. Porque hoje, disparado, o Guerreiro é o melhor jogador do elenco do Corinthians. Disparado isso daí. É disparado. É. Então o STJD, ele cria, sim, um empecilho para que o Corinthians possa entrar no G4. Porque quando você perde um jogador aí que é a sua principal referência, principalmente no ataque, que é o cara que vai fazer aí talvez com que você faça um gol na partida, você mina psicologicamente o time. Lógico que mina. Lógico que mina. Tira a chance de você ter o seu melhor jogador em campo. Por causa de uma frescura. É. Frescura. Porque esse lance do Guerreiro, ou RG número 2, do Petros até cabe a interpretação de falar, foi uma trombada proposital, não foi. Foi agressão, não foi. Agora do Guerreiro, é um absurdo, é nojento. E você cria um tribunal de favores. E deixa uma brecha, abre uma outra brecha, para que você se sinta inseguro. Porque quer dizer que todo julgamento que for feito, terminar, você tá sujeito a voltar a porra desse julgamento de novo, essa situação de novo, e aí fica o bel prazer, aí que eu digo, entra o tribunal de favores. Então, dependendo da camisa, dependendo da cor, dependendo do time, você vai lá, levanta, né, o crime que tava arquivado lá, o processo que tava arquivado, e julga o seu bel prazer. Se o Corinthians estivesse bem pra trás, sem chance de pegar a vaga no G4, você acha que alguém puxaria essa coisa? É que o Fluminense também está brigando pra entrar em vaga no G4. Olha, eu vou dizer lá em Rio de Janeiro, tem uma diferença, porra. Eu já falei isso aqui. desculpa, tá tudo errado. E a culpa, a culpa toda, no meu modo de entender, são dos próprios presidentes do, do, dos, dos nossos clubes. Desculpa, lógico, mas não tem dúvida. Tem então, assim, não adianta querer, sabe, reclamar agora. Reclama quando acaba os caras quando são aliados. Rompe, velho, rompe com todo mundo. Os caras não são aliados. Cria deles. Uma liga. Os times hoje não dependem mais da CBF pra porra nenhuma. Os times hoje não dependem. Antigamente dependia. Quem brigava por cota de televisão, que era uma ninharia, era a CBF. Hoje os clubes já negociam direto com a TV. Não precisa. Você vai pra quê? Fazer tabelinha de campeonato? Qualquer um faz. Mas não vai criar. Quando eu recebi a ninharia, eles reclamavam que tava quebrado. Hoje eles recebem fortunas e estão quebrados também. Estão quebrados do mesmo jeito. Então esses dirigentes aí... Faz nada. Os dirigentes são tão incompetentes, como os caras do STJD. É tudo igual. Tudo igual. Não muda nada. Mas, e são tão incompetentes... Se não tem dinheiro, reclama que tá quebrado. Se tem, tá quebrado também. E são tão incompetentes que não tem nem competência pra criar liga. Esquece, Domingo. Acho que nem isso tem competência. E vai continuar do jeito que eles só pensam neles. Cada um pensa no seu e pronto. Uma bela de uma bagunça, viu? Quando um se ferra, o outro vai lá e aplaude. Desculpa, quando não é dentro do campo, a carta é marcada fora, é manipulada. Acho que todo mundo é palhaço, sinceramente. Ano passado, com a Portuguesa, mostrou. Português tá totalmente errado, porque tem cara lá dentro que sabe o que eu tô falando. Eu não preciso falar de novo. Os caras já entenderam o recado. E é o seguinte, pra mim, quando não é dentro do campo, é fora, é um monte de carta marcada. É o bel prazer de quem atende. Desculpa. Are you ready, São Paulo? Ah, tricolor, vamos lá, vamos pra cima. Deixa eu falar um negócio, meu, e aí? Escalou o quê? Só faz o que você pode lá, não tem o Pato, não tem o Michel Vasco. Dica, viu? Vou dar uma dica às pessoas, tem amizade com esse cidadão. Quem? Esse que tá falando aí. Quem? O mesmo? O seu Chucro. Quando ele viu Chucro, vocês, assim. Chucro, acho que é você. Quando viu, RG? Eu acho que é você. Quando esse... Não, eu quero que ele fale meu nome no ar, porque eu vou processar ele pronto. Quando o Mota, pronto, o Mota... Ah, pronto. Chamou de Chucro. Quando o Mota, vírgula, o Chucro, convidar vocês... Ah, não. Colocar vocês em grupo de WhatsApp... Eu vou te falar, é melhor ir pra Bagdá. Por isso que eu não tenho WhatsApp, tá vendo? Cara, esse cara me colocou. Se você tem capacidade ontem, pra administrar um grupo de WhatsApp, filho, Cara me colocou num grupo de WhatsApp, eu juro por Deus. Grupo da rádio, não fui eu que coloquei. Eu aguentei 5 minutos. Só quem foi, então, tá vendo como você é um idiota? Não, mano, fala pra esse idiota do Benja que quem criou o grupo foi o amiguinho dele aqui, o Bá. Não, mas o Bá não é isso. Foi ele que colocou. Você e o Mano saíram. Eu vou te falar, eu tive que sair porque eu não posso estar com o celular pitando o dia inteiro. Eu saí do grupo, mas eu saí. Eu também saí. O dia inteiro gritando aquele troço. O dia inteiro nem falando, velho. É assim, ó. Apita. Bom dia. Aí dá 30 segundos. Oi, gente. Aí dá 30 segundos. Vou tomar café. Aí dá 30 segundos. Tô comendo manteiga com pão. Não, é pão com manteiga, velho. Ah, caiu, meu pão caiu com a manteiga virada pra baixo. Tô fora, velho. Ai, vou sair com a diva. Ai, a diva fez xixi. Ai, tô pegando a bequinha. Minutos, seu Domênico. A bequinha me ligou. Chato, tô fora. Ele não é só chato. A bequinha tá me chamando. A bequinha é que eu levo ela pra passear. O Mota, ele é coerente, ele não é só chato ao vivo, ele é chato online. Não, mas é que tá, esse negócio de grupo até parece que é indelicadeza, parece que é má educação você sair de um grupo assim, não, mas não. Infelizmente, gente, o WhatsApp não é pra aparecer um MSN. Um MSN coletivo. As pessoas trabalham, as pessoas às vezes estão em locais. É verdade, você exatamente, tá numa reunião. Tem razão, mano. Às vezes você tá gravando alguma coisa. Às vezes você tá participando de um negócio que você não pode, infelizmente, ficar tocando o celular, ou então você não pode ficar vendo o celular, e aquilo acaba atrapalhando. É por isso aí que você vai abrir função pra não mandar aviso. Mas é que tal, Mota? Mesmo no aviso, quando você vai ver, tem 1.200 mensagens. Não dá nem pra você ver. 1.198, mesmo que você, tenha boa vontade, mas a partir do momento que tem 1.200 mensagens, se for lá pra eu. Você vai achar o aviso. Mas independente, Portugal, você tem lá, vai lá. Por, tá 415 mensagens, Domênico Gato. Se eu não tiver o interesse em ler e for lá pagar direto, não tem a necessidade de eu ir lá e participar desse grupo. Nossa, você concorda sai comigo? Do grupo, sai a partir do grupo. Momento que eu vou pegar 415 mensagens e falo, ah, tô com preguiça de ler, não tem a necessidade de eu participar. Por isso, isso cada um fica quem quiser. Mas é por isso que eu tô falando. Eu acabo de falar aqui do São Paulo. Caraca, na hora do São Paulo. Ô, São Paulo, trouxa. Ô, seu Bento, o grupo do Mota ficou só ele. Ele manda mensagem. Não, ele saiu do grupo dele. E aí ele também saiu porque ele não aguenta receber mensagem dele. Nossa, que legal. Meu Deus, pronto. Minuto de aparecido, Benja, vai lá. Ô, Mota. Fala de São Paulo. Hoje também vocês contamos com a vitória. Entendeu? Vocês contamos com você a vitória. Vai pegar a Silvio Breno. É, hoje é lá contra o Chapecoense, também às 22 horas. E começa a complicar, né? Luiz Fabiano. Aquele campo é o Marapuca. Hoje é quem? São Paulo Chapecoense lá. Ah, mas aí, aquele campo é o Marapuca. Você que é o cara imparcial, aí, como disse o ouvinte. O mais imparcial como do estádio. Como é que vai ser esse jogo? Olha, quem joga lá? Quem joga? Vou dar a escalação aqui. Vou ver a escalação. Juro com a escalação, eu vou falar o que vai acontecer. Vai. Vamos lá. Rogério Ceni. Mito pra bater o recorde mundial hoje. Paulo Miranda. Paulo Rafael Miranda. Tolói. É. Calma. Edson Silva. Mas lá é pior. E Álvaro Pereira. Vai. Ah, meu Deus, o louco! É. Esse como é o louco? É meu campo, esse meu é bom. Mesmo. Denilson! Souza. Bom. Kaká. Bom, maravilhoso. Ah, o Kaká joga? E Ganso. Não precisa mais desse. Ganso. Ah, chupa, beija, Ganso, joga meu Deus. Os dois? É. Quem que joga na frente? Agora, então, agora, aí vai. Tem a melhor aqui, ó. Os dois melhores do Campeonato Brasileiro. Calma, que dois melhores. Tá, tá o Allan Kardec. Não, mas o Domênio falou que o Henrique é o melhor. Mas não. É mesmo, é o artilheiro. Mas o Ganso e o Kaká não estariam na seleção? Tem aqui, ó. Sim, vamos lá. Tem várias opções Kaká aqui, ó. O Kaká estaria na seleção do Brasileiro? Lógico. Por quê? Não, acho que o Kaká não. Mas vamos lá. No lugar de quem? Ué, Kaká é. Mas ele foi pra seleção. É só fazer uma seleção no Brasileirão. Não entendi o porquê. Mas foi. Mas só um minuto. Na seleção dos melhores do Brasileiro. Não sei, mas no Dunga ele tava. Vocês tiram o quê pra botar o Kaká? Mas eu estaria na seleção, mesmo que for na reserva. Seleção dos melhores do campeonato não tem reserva? Acho que tem. Acho que não. Na minha. Mas continua aqui que o ataque. O ataque tem ou Osvaldo, ou Ademilson e o Allan Kardec. Nossa senhora. Essa ideia aqui que é baita jogador, né? Com essa escalação aí, o São Paulo ganha de 1-0. Tá ótimo. Ah, é? Ganha de 1-0. Suado. Com essa escalação, o São Paulo vai ter que jogar bola, hein? Porque a Chapecoense não é fácil, não. Dá calor. Agora deixa eu falar, ontem foi. Ai, meu Deus. É uma piada, viu, meu? Porque eu vejo essas coisas. O que aconteceu, mano? Eu vou te falar, cara. O que aconteceu? O marketing do São Paulo é uma piada. Os caras fizeram uma coletiva ontem pra anunciar. Uhum. E dia tal de novembro, eles vão lançar uma camisa comemorativa do Rogério. Ah. Em novembro. Em novembro? Mano, já era para daqui assim, pelo amor de Deus. Já era pra estar fazendo. Pô, aí vai, o Rogério vai organizar a despedida dele. E aí, mas só que, por exemplo, eles tinham um plano que era o seguinte: eu vou convidar o Liverpool ou o Milan. Só que é difícil e tal, e não podia ser muito custoso. Meu, os caras vão fazer uma festinha. Colocar aí, pô, de repente vai fazer com os veteranos. Vai num buffet, Fajão? Não, vai fazer uma festinha, colocar uns foguinhos lá, solta aquelas, sabe? Aqueles serpentina e tal, Rogério, a torcida. Pelo amor de Deus, marketing de várzea. Pelo amor de Deus, para uma vergonha. O marketing do São Paulo é uma vergonha. Bom. É isso aí, esse é o Estádio 97, pela Energia 97, você começa a ligar agora 3284-7097, tudo isso aqui em nome, tiver aqui, de Grupo Esser, um nome construído com história, em nome também de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690, venha hoje dirigir o seu, hein? E também, vou dar um recado importante agora, hein? Bem, meus amigos, agora eu quero falar com você que tá aí precisando dar uma virada na sua vida, hein? É, você que não está trabalhando, ou você que está trabalhando, mas não está na área que você queria. Então, olha, vou dizer um recado para você, então, que tá trabalhando na área, de repente, que queria também trabalhar em outra cidade, né? Talvez até, deixa eu pensar, aqui no exterior, né? Então, olha que recado legal. Estão abertas as inscrições para as turmas de 2015 da Banditec. Banditec, você já sabe, é a melhor faculdade de tecnologia do país, a única com curso de inglês integrado ao currículo e 75% de aulas em laboratório, isso mesmo, 75%. Com tudo isso, cara, aí sim você vira o jogo, hein? Você encontra uma bela vaga na área que paga bem, inclusive, pode até trabalhar aqui, né? Ou em outra cidade, de repente, ou em outro estado, ou até mesmo, meu amigo, em outro país, hein? E olha, já tem muito ex-aluno da Banditec fazendo isso, se dando muito bem também, viu? Pra que ficar aí na defesa? Vai pro ataque, cara! Faça Banditec, porque com a Banditec você vira o jogo! Acesse banditec.com.br e faça já sua inscrição, hein? E você ainda concorre a bolsas de 20 a 100%. São três cursos: análise e desenvolvimento de sistemas, banco de dados e redes de computadores. Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. É, o Estádio 97 vai começar a partir agora. Sentem-se, amigo, sentem-se. Isso, vai concordou comigo, vai te catar, duas horas e meia com esse cara aqui, eu pego o sal. Pede pra sair, trouxa. Ele falou, oi, gente. Pede pra sair, trouxa. Já saí, trouxa. Deixa eu cortar de novo aqui, não adianta, abre, não dá. Vai, vamos lá. Lembrando que quem ligar pra cá dizendo HDI Seguros é de bate pronto, ganha uma bolsa térmica da HDI. Dizendo só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, também garante aí um kit Bozano. E tem torcida Peugeot Estádio 97 pra Palmeiras, hein? É, pros palmeirenses aí, porque tem Palmeiras e Corinthians, o maior clássico do mundo! Esse O maior do mundo! Esse é o melhor! É o melhor! Não! E é o último do ano, esse não. É o último do ano, que como não? Esse é o mais top de todos, cara. Palmeiras e Corinthians é o melhor do ano. Vai ser. Guarani e Ponte Preta é melhor que vocês! Que Guarani? Fala a verdade, Guarani e Ponte! Falando de Ponte Preta, o técnico da Ponte Preta sofreu uma. Arritmia, né? É, uma arritmia cardíaca, né? O Guto Ferreira. E é um cara que ontem mesmo eu falei dele aqui no programa. Não, ele tava na lousa, né? Ele tava na lousa. Bom. Esse cara é bom, viu? Ele é bom técnico. Tem futuro esse técnico. Entende de futebol e faz o time jogar pra frente. Se for igual o Kleina lá. Não, quem é Kleina? Parabéns pro e tomara que o Guto se restabeleça logo. Então vamos lá. 3, 2, 4, 7, 19, 7. Olha o Asdrubo tocando aí. Já tem ouvinte pra participar, hein? Olha. Vou fazer a promoção. O ouvinte mais chato do dia vai estar no grupo de WhatsApp do Moto. Alô? Oi, alô? Oi, quem fala? Não dá, tá ruim. Não dá, pega outro. Me ajuda aí, responde aí, pô. Não dá, tá ruim, tá velho. Tá feia a coisa. Alô? O cara tá no Quem ar, fala? Alô? Quem fala? Ele não tá escutando. Não dá, não dá. Valeu, tudo de bom. Como que funciona? Não, pra mim. Põe ele no grupo do WhatsApp do Mota. Como que funciona? Ele é sua mãe. Como que funciona esse negócio de WhatsApp? Como é que é? Eu não tenho, como é que é? Não, pode falar. Seria porque legal. O mano falou que fica mandando toda hora. Alô? Alô? Não, quem manda chega, é o gente, chega de WhatsApp. Alô? Alô? Quem fala? Marcelo. Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Marcelo do que é o nome completo? Marcelo de Souza Silva. Consegui, baralho! Tá certo, Marcelo. E quantos anos, hein? 39. RG número 2 é 3.9 hoje, hein? Hoje. O Broca vai botar aquela música lá? Qual a música? A gente até curte aquela música. Qual a música seria? Muito. Qual? Ô vai Marcelo! Pensou que eu não ia sair. Eu pensei que era o Padre Marcelo! Olha bem alto e bem forte, Padre Marcelo! Sensacional! Sair, mas é muito boa, sensacional! Corta pra mim, por favor, vai vendo só. Aonde vai chegar? Marcelo, e qual que é o bairro que você mora, hein? Interlagos. Ah, Interlagos. Aí é nóis, pô. Eu morei perto da Sargento Geraldo Santana. É nóis. É pertinho. Amigão, você tem interesse em participar do grupo de WhatsApp do Mota? Não. Ah, participou da Rebequinha, legal. Minha mãe não tem WhatsApp. Tem. É que ela não colocou você. Deve ser tão chato que sua mãe não te convidou. Se minha mãe fizer um grupo de WhatsApp, do jeito que minha mãe é cabeça, juro que ninguém consegue ser tão chato com você, mano. Pior que vai ser a minha mãe não ia te convidar. Duas horas você. E meia. Hoje serão duas horas e meia de WhatsApp. Foi no começo do programa. Sabe por quê? Ela nem convidou você. Você é tão chato que ela nem convidou. É pra pagar os 5 minutos que eu aguentei no grupo desse penteiro. Vamos lá. Ô, Marcelo, qual que é o time que você torce, meu velho? Ah, todo poderoso, né, meu? Ah, Coringão, mano. Coringão. Ah, meu Deus. Ô, amigão. Diga. O STJD ferrou o Corinthians, hein, cara? Contabiliza aí um de novo, né? Guerreiro pegou 3 jogos, cara. Já tinha sido absolvido. Voltaram atrás, deram 3 jogos pro Guerreiro. Guerreiro não joga sábado contra o Porco, mano. É brincadeira que estão fazendo com o Corinthians, hein, mano? Que palhaçada, cara. Que absurdo. Que nojo. Você tá louco, mano. Você tá louco. É aquilo que você falou, cara. Estão querendo acabar com o Corinthians. Véio, como eu queria ter imunidade parlamentar nesse momento? Não, não é tudo isso não, hein? Para que vocês sempre foram ajudados. Para que vocês foram ajudados. Ajudaram com o seu furinho. Contra vocês não, mas peraí. O mundo contra nós. Mas o que é certo é certo. Peraí, não foi o presidente do Corinthians que advogou pra CBF não, então você fica baixa a bolinha aí, tá? O presidente do Corinthians era amiguinho da CBF sim, tanto que ganhou o estádio. O presidente do Corinthians nunca advogou pra CBF não, então baixa a bolinha. Aí, era tá? O cara da seleção lá. Mané. O Andrés não era? Não. Nunca, não era o caramba. Mas, João Mota, calma. Mas o chefe de delegação não é advogado de empresa. Você vai num boteco, só marca pra você pagar as pingas que você tomou. O que é certo, tá certo. O Corinthians, desta vez, Isso que fizeram com o Guerreiro é um absurdo. Mas não é um coitadinho, pá. Coitadinho sim. Coitadinho sim. Coitadinho sim. Ô, amigão, como o papo aqui é Corinthians, deixa ele de lado ali, ó. Deixa eu fechar a janela aqui. Fechei. O negócio é o seguinte. Fala aí, amigão. O negócio é o seguinte. Ó, Mota acaba de deixar o grupo. Aqui é Corinthians, ó. Fecha a janelinha aí. Fica de lado aí. Mas o bagulho é o seguinte, mano. Coringão pega o Vitória hoje, é um adversário que tá brigando ali pela zona de rebaixamento, cai, não cai, tá naquele embrólio, fica, não fica. E aí, velho, você acha que o Corinthians ganha hoje ou tropeça novamente, igual o Corinthians sempre tropeçou contra jogos menores aí, nesse campeonato brasileiro, contra times pequenos e ridículos? Cara, mano, eu tô com medo desse jogo, cara. É. Eu sou mais pegar o Cruzeiro de novo, cara. Eu também, cara, Cruzeiro, o Corinthians joga melhor contra adversários maiores. Eu quero pegar esses times aí, porque... Não é possível, cara. Não é possível que o Corinthians vai tropeçar de novo, cara. Eu também acho. E tem que aproveitar que o Atlético tropeçou ontem, né? Ah, é, o Atlético empatou ontem. O Atlético empatou com o Bahia. Empatou com o Bahia. Mas o Tardelli foi expulso. Mas foi fora de casa. Não, foi expulso do Bahia. Vocês viram não, do Bahia, não? O Bahia fez um golaço, velho. Vou dizer uma coisa. Aí o cara que fez o gol, não sei se vocês estavam assistindo o jogo. Guilherme Santos. Eu assisti. Quando o cara faz o gol, ele já tinha um amarelo. Ele arranca a camisa, sai que nem um louco. Cara, comemorando. Louco, cara. Aí foi tomar um amarelo e foi expulso, mas, mano. Expulso. Mas sabe por que ele fez aquilo? Os caras ficam com um a menos, mano. Isso antes do Tardelli ser expulso, hein? Mas já que ele. Ou seja, tinha a chance dos caras fazer o segundo gol lá do Atlético e se complicar todo, mas, cara. Exatamente. O cara jogou no Atlético e tinha uma bronquinha do Atlético Mineiro e por isso tirou a camisa. Mas não toma a oportunidade. Mas ele poderia ter ajudado muito o Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro ontem... O Bahia só não ganhou esse jogo aí porque o Bahia tem o Diego Macedo. É também. Verdade. Mas Diego Macedo, que é horroroso. Saiu duas vezes na frente do Vitor ali, tentou encobrir e errou. Isso sim, mas gente, o Atlético Mineiro perdeu uns 4, 5 gols também, que normalmente não foi perde. Foi mesmo. Não perde. Eu vi o jogo inteiro. Isso já. É verdade. Mas, amigo, eu concordo com você quando você fala aí que o Corinthians joga melhor contra equipes grandes aí do Campeonato Brasileiro do que quando pega esses capengas aí que estão pra cair pra Série B. O Corinthians hoje, eu não cravo não que possa vencer o Vitória. Quando eu falo isso, Domênico, eu tô sendo sincero. Calma, não gostaria, mano, de ser. Calma, vocês vão fazer. Não gostaria de ser tão sincero, lá. Mas é que tá. O Corinthians, calma. Ele é aquela incógnita, igual o bumbum de Nenê, você nunca sabe o que vem. O time do Corinthians hoje, se você parar pra analisar, você fala, pô, é aquele jogo pra fazer aquele saldo de gol, ganhar de 3, ganhar de 4, vai embalado pro clássico de sábado. Vai ganhar. Mas é que tá, o Corinthians, ele se complica, Domênico Gato. O Corinthians, quando pega um adversário menor, quando pega um adversário inexpressivo, o Corinthians é fraco, mano. O Corinthians é covarde, Domênico Gato. Mas o Vitória é muito fraco, mano. É muito fraco, tô falando pra você. O problema é o Mano, cara. O Mano não faz esse time jogar, cara. É o timaço, o Corinthians é o timaço, mas o Mano não faz o time jogar pra frente, velho. É timaço também. Ó, pra você ter uma ideia, Domênico, ó, o Corinthians, pega ali, ó, os quatro que caem hoje. Você tem lá o Curitiba, o Corinthians empatou no primeiro turno. Você pega o Criciúma, o Corinthians empatou. Você pega o Botafogo, o Corinthians empatou uma e perdeu uma. Você pega o Bahia, o Corinthians empatou. Dos quatro que estão pra cair hoje, Domênico, o Corinthians ele não ganhou de ninguém. Ninguém. Ninguém. Sabe o que é isso? Ninguém? Ninguém. É um absurdo, gente. Domênico Gato. Não pode acontecer. Domênico, o time que tá brigando pelo título não pode perder ponto pra esse time capenga, velho. Mas e lá pode. Na frente? Pega lá na frente. Mas é o Cruzeiro vocês ganharam duas. O São Paulo vocês ganharam uma. Mas, Domênico, lá embaixo é obrigação. Lá embaixo é obrigação, bem, mas Domênico. Mas lá em cima vocês ganharam também. Independe. Lá em cima, Domênico, é um outro assunto. Mas lá em cima é mais difícil. A preocupação difícil, é embaixo. Então, se é mais difícil lá. Então, devia ter o mais fácil. Domênico, é só fazer o dever de casa. O acerto lá, Domênico, o acerto lá não justifica esse erro aqui. É. Não justifica. É a mesma coisa. Você não pode hoje, Domênico, ajudar uma senhorinha a atravessar a rua e amanhã empurrar ela na frente de um carro. Um erro ontem não justifica o erro de, o acerto de ontem. Verdade. Não justifica o erro de hoje. Não. Então o Corinthians é um absurdo. Tem um aproveitamento tão pífio e nojento que tem tido aí contra esses times menores. Mas, mano, isso aí já não volta atrás. Eu queria saber se você tem alguma informação sobre uma declaração que eu li do presidente do Cerro Porteño, dizendo que ontem o Cerro Porteño conseguiu a classificação na Sul-Americana com gol do Oscar Romero. E acabou o jogo, o Cerro classificado, coisa que o Cerro nunca chegou tão longe numa competição sul-americana e nunca ganhou, tá na bica aí de passar de fase. Sim. E o Oscar tem sido o melhor jogador do Cerro. Sim. E ele disse que o acordo que tinha sido feito entre o diretor do Corinthians e Cerro é coisa do passado. É, que agora a coisa é diferente. Certo ele. O Corinthians perde muito se esse cara não viesse, que é a favor que eu vou te falar, Portuga, primeiro. Eita. Eu vou te falar, não primeiro, com relação ao jogador. É um jogador que tá indo bem aí pelo Cerro Porteño na Sul-Americana, tem feito gols decisivos, tem feito gols importantes, mas o negócio é o seguinte, é um jogador que, na minha opinião, é comum. Ponto. Isto posto, ponto. Segunda coisa, se o Corinthians tivesse, talvez, um interesse muito grande nesse atleta, Portuga, não teria feito um contrato verbal. Porque acordo verbal no futebol, me desculpa, gente, não vale absolutamente nada. É a mesma coisa, você vê uma menininha bonitinha numa festa lá, você pega e fala, ó... Depois pô, nós mais. Te achei bonitinha, mas o negócio é o seguinte, eu tô voltando pra São Paulo, ano que vem eu vou voltar aqui na festa, não pega ninguém, que ano que vem a gente fica, tá bom? A menina fala, tá bom. Passa lá um mês, dois meses, a mulher quiser fazer alguma coisa, entre aspas, te dar um galho, ela tem esse direito. O Corinthians é a mesma coisa. Tem interesse no atleta, qualquer que seja o atleta, independente de ser bom ou ruim, é preto no branco, bacana. Se contrato hoje no futebol já não vale merda nenhuma, imagina aí um acordo verbal. O Corinthians dormiu, velho. Como diria a velha música lá, o camarão que dorme, a onda leva. A onda leva, velho. O Sérgio Porteiro parece que tem uma proposta de um time europeu. E, se eu não me engano, o presidente tinha citado até que é um time espanhol. Ué, e tem todo o direito, velho. Na boa, cara. Uhum. O Corinthians ele foi extremamente infantil, se de fato isso for verdade, de ter feito um acordo verbal. Acordo verbal não vale nada, gente. O papel lá, o preto no branco, já não vale. Imagina um verbal. Ah, no futebol, isso não vale nada. Ó, tô de brincadeira. É isso aí. E por falar em acordo, amigão, você gostaria que o Corinthians renovasse com o Guerreiro? Como que é, mano? Você gostaria que o Corinthians renovasse com o Guerreiro no final do ano? Com certeza, com certeza. Não pode deixar fugir, não, cara. Mas a qualquer custo? Ou você acha que tem que ser analisado tudo aí? Não, nesse caso não, mano. Tem que ver aí os valores. Já viu o valor? Então, porque o negócio é o seguinte, cara. O Corinthians ele tá oferecendo aí 500 pau de salário pro Guerreiro aí, que é o teto do clube. E mais 2 milhões de luvas aí, divididos em 2 anos de contrato. E ele quer o quê? Parece que ele pediu, aceitou esses 500 pau de salário. Mas ele não abre mão de receber 7 milhões. E aí? 7 milhões? É, e 7 aí? Milhões, e aí? Numa dessa, contrata ou fala, vai passear, Guerreiro? Ah, mano, eu acho que deveria ficar, viu? Se mas você pagava o 7? Aí, de mim, ficaria. Você paga o 7? Paga. Ah, eu já acho que não vale a pena, cara. O Guerreiro é um cara, acho que tá imortalizado na história, Guerreiro, mas... cara, é o único que tá ali que tá... que é remanescente do Corinthians que tá segurando a bomba. Ah, mas o negócio é o seguinte, cara, com relação à parte técnica do Guerreiro, também gosto muito, é um jogador aí versátil, é um cara que não fica parado esperando a bola chegar no pé, é um cara que se desloca bem, é um cara que faz bem o pivô, é um cara que se dedica, é um cara extremamente importante na história do Corinthians, marcou 2 gols que o corintiano jamais esquecerá, mas o Corinthians ele tem que fazer uma conta sim, eu acho que não pode ficar refém de jogador nenhum. É, principalmente o futebol brasileiro, que é um futebol que tá falindo, a cada ano que passa o futebol brasileiro ele vem quebrando ainda mais. O Corinthians ele conseguiu aí nos últimos anos aí equacionar as contas e conseguiu diminuir a dívida. Mas o Corinthians apresentou nesse primeiro semestre aí de 2014 um déficit de 40 milhões. Ou seja, o Corinthians ele... Pato, né? Pato. É, então. Faz parte também dessa conta. Pato, Renato Augusto, enfim. E acabou não vendendo ninguém a não ser o Paulinho aí pra conseguir um dinheiro. Isso ainda no final do ano passado. Mas o negócio é o seguinte, cara. O Corinthians ele tem que fazer uma equação aí pra tentar continuar a encolher essa dívida. A partir do momento que você começa a quebrar o time coisa, novamente, né? Começa a complicar de novo a situação financeira. É o Corinthians é um time que tem um estádio para pagar. Por mais que o estádio aí, o que ele arrecade, fique numa conta de um fundo, que é justamente para pagar o próprio estádio, o Corinthians ele não pode meter o pé pelas mãos, não. Mesmo tendo esse aumento da cota televisiva, o Corinthians tem que fazer uma administração responsável, cara. Eu acho que pagar 7 milhões aí para um jogador ficar no clube é praticamente recontratar o cara. Isso não dá, pra Libertadores não dá. O problema é que o Corinthians pega a gente por mais valor e não vale muito a pena. Então, mas um erro não justifica o outro. Você tem que tentar limpar a folha salarial ali com altos salários ali, como é o caso do Pato, como é o caso do Sheik, como é o caso do Douglas, que o Corinthians paga também lá no Vasco. Enfim, são jogadores que o Corinthians não tem mais o que fazer. Tem que cumprir o contrato. Numa dessa você empresta lá e tenta amortizar um pouco dessa dívida. Mas vai ter que pagar, velho. A folha salarial hoje do Corinthians é de 10 milhões, cara. É. 10 milhões é uma grana absurda, porra, mano. Porra, mano, você tá gastando praticamente aí 120 milhões por ano, cara. Ó, você tá de brincadeira, mano. Ô, RG número 2. 120 pau por ano é o que o Corinthians arrecada com a Globo, cara. Tem que contar os encargos, né? É, então. Quanto... Aí que tá. É um saco sem fundo o futebol, mano. Quanto mais a arrecada de televisão, bilheteria, mais você gasta, mais jogador pede, infelizmente. E se o Corinthians não for pra Libertadores, mano... É complicado sobreviver no que vem. É, o bagulho é osso. Se o Corinthians não for pra Libertadores, amigão... Ó, amigão, cubra. Pega Libertadores ou não pega, velho? Cara, tem que pegar. Tem que pegar, cara. Tem que pegar. O Corinthians tá na quinta posição. Mas tem que pegar. Pega ou não pega? Responda. Pega sim, com certeza. Porque a pergunta é pega ou não pega? Não, tem que pegar. Vai pra Libertadores, com certeza. Mas a pergunta são duas, né? Ah. Pega Libertadores, ok, pegou. Mas e tem time pra... Pra jogar porque, Libertadores. Porque aí a parada... Aí já é outra coisa, né? Porque o Corinthians vencendo hoje. Outra coisa, o Corinthians não tem time. Depois, quando eu vi com o Atlético Mineiro, eu vi que o Corinthians não vai segurar a bomba, não, com esse time aí. Viu? Ó, mas é que tá, se o Corinthians ele vencer hoje, independente do resultado do Inter, o Corinthians já entra no G4. Sim, sim. O Inter ele tá à frente do Corinthians, mas aí com um ponto a mais. Mano, depende, porque o Atlético Mineiro ele tem 51, Domênico. O Corinthians ele tem 49. O Corinthians vencendo hoje, empatando em número de jogos, o Corinthians vai para 52 pontos. Mano, e o Inter, ele tem 50. Ele já tá à frente do Corinthians. Independente do que acontecer, o Corinthians já ultrapassa o Atlético quem Mineiro. Quem bobeou foi o Atlético Mineiro. Mas é bom, ele passa o Atlético. É bom negócio pro Corinthians que Atlético Mineiro ou Cruzeiro vençam a Copa do Brasil. Porque aí são times então, que estão na frente deles obrigando, abre outra vaga. Se o Corinthians ganhar, ele entra no mínimo em quarto. No mínimo em quarto lugar fica aqui. Aí que tá, Portugal. Então, eu acho que quarto, precisa não ser visto. Quarto, desculpa, quarto não, mano. Pode ficar até em terceiro. Ele tira o Atlético Mineiro. Então ele pode ficar em terceiro. Mas o que precisa no ser visto. Terceiro. Diga, mano. Viu? Com relação ao que você falou aí. Eu acho que a vaga, Portuga, quando um time é campeão brasileiro lá, ou então que se classifica pra Libertadores aí pelo G4, eu acho que a vaga da Copa do Brasil, mesmo ele sendo campeão, fica com o vice. Não vai pro Campeonato Brasileiro. Mas se também for. Vamos supor que a final da Copa do Brasil, é claro que isso é a CBF que indica, a gente tá aqui fazendo uma projeção. Se o vice da Copa do Brasil chega na final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Cruzeiro, tá? Sim. Os dois, um é campeão, o outro vai chegar ali vice, terceiro lugar. Não sei. Provavelmente. E se não chegar? Não, provavelmente. Se fosse hoje, estaria mais ou menos isso. Pra quem vai essa vaga? Mas e aí? Abre a vaga pro quinto. Aí deveria. Aí a vaga deveria ir pro Corinthians, porque o Corinthians já tá acabando a vaga. Aí o STJD poderia reparar o erro que fez com o Corinthians no tribunal. É verdade. Aí a vaga vai pro Fluminense. O STJD aí poderia reparar o erro que fez com o Corinthians no tribunal, punindo o Guerreiro e dando a vaga pro Corinthians. Aí não seria vergonhoso, é isso? Isso. O quê? Aí não seria vergonha. Seria uma reparação de um erro. Me ajuda aí, mano. Brincadeira. Não ia pagar essa calamidade que foi feita hoje com o Corinthians, mas já ia atenuar o fato. Mas a culpa é sua. Você ficou falando que não tinha macho lá pra pluma. E não tem mesmo, não tem mesmo. Só tem frouxo. Aí, tá vendo? Ó, disso aí, mas só tem frouxo mesmo. Mas o negócio é o seguinte. Ô, amigão, quer mandar um salve pra alguém aí? Mandar um abraço pros seus camaradas? Ô, cara, todo mundo de São Miguel, cidade nova ali. É nóis aí, ó. Zona Leste é tudo nosso, mano. Zona Leste. Então tá bom. Levar o Benji aí qualquer dia pra ele conhecer a quebrada. Ih, ele foge, mano. O Benji ele corre, mano. Ele gosta de Zé Corubi. Uma vez, amigão, uma vez o Benji se perdeu no Tatuapé, mano. Que o Tatuapé ainda é tipo ali. É bairro nobre, pá, tá ligado? O Benji se perdeu ali, mano, e já me ligou chorando. Ô, meu Deus, o que eu tô perdido aqui? Eu falei, calma, Benji, eu fui buscar. Coloquei ele no caminho de volta, ali na marginal, no sentido do Benjamin, né? Ah, mas ajudei um amigo. Imagina largar o Benjamin lá no fundão de São Miguel, mano. Esse perde, mano. Imagina, mano. Pane no GPS. Imagina o Benjamin lá na Praça do Forró, mano, em São Miguel. Ixi, mano. Tá louco. Lascou-se, mano. Mas é isso aí, mano. Se molhar todinho lá. Tá bom. É isso aí, mano. Então manda um abraço aí, um abraço pra você, viu, meu velho? Falou. Abraço. Outro. Tchau. Estádio 97 pela Energia 97, minha gente, que vem aqui em nome, deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, nome de... Peugeot 208 com câmbio automático, central touchscreen, com parcela de R$670. Conheça! Também vem em nome aqui, deixa eu ver, de consórcio Remasa, seu sonho, seu bolso. Realize seu sonho sem detonar o seu bolso. Ligue 3142-3440. E agora o Mano vem com um recado da Polo Ar, né, Mano? Opa, vamos lá, Domenico. Mano, um pouquinho antes de falar, muita gente aqui falando, precisamos averiguar, mas já o Marcelo Hilário, Pablo São Pedro, vários ouvintes dizendo que... Se o campeão da Copa do Brasil estiver no G4, automaticamente ele vira G5. Nenhum vice irá para a Libertadores. Ah, vai a vaga para o Campeonato Brasileiro. Que já acho que melhor. Nunca abriram para o vice. Nunca. Então, seria o mais justo. Por isso que eu acho que o Corinthians já torceu para o Atlético Mineiro ou para o Cruzeiro. Seria o mais justo, mas... Agora vamos verificar isso mais na frente. Lá, beleza. Tá. É isso aí, Domênico Gato. Quando o assunto é ar-condicionado para não esquentar a cabeça, você já sabe, né? Tem que falar com a Polo Ar, amigão. Desde 79, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Polo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento pra lá de especial. Ó, na Polo Ar você é bem tratado, hein, cara? E sabe por que a Carrier, já ouviu falar da Carrier, né? É sinônimo de ar-condicionados? Porque existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão é um monstro, velho. Ele inventou o primeiro condicionador de ar em 1902, tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Eu te amo, Willis Carrier. E para você entrar de vez nesse novo clima, a Polo Ar e a Carrier oferecem um highwall de 9 mil BTUs. Olha que presentaço, hein? Para ganhar o seu é só ficar ligado aqui no Estádio 97 e participar do nosso quiz que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? Ó, ao invés de você ficar se abanando com essa tampa de pizza nojenta, cheirando mortadela aí, cheirando calabresa, sei lá o que tá cheirando isso aí, acessa aí, ó, poloar.com.br e saiba por que a Poloar é a maior distribuidora de ar-condicionados do país. Estamos combinados, né? Com a Polo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigo! Ah, você é bom demais, meu Merchan! Rapidinho, viu? Valeu. Eu fiz uma enquete rápida no meu Twitter e foram 100 pessoas no meu Twitter. Quem gostaria de estar no grupo do WhatsApp do Mota? Impressionante. O que aconteceu? Zero. Zero? Ah, impossível, cara. Não zero. Pode ser zero. Teve um monte de puxa-saco. Ó, teve nego que falou, prefiro ouvir o Renato Russo cantando italiano. Nem que falou, prefiro estudar química. Mota, vou te falar, ninguém quer participar do teu grupo de WhatsApp. Não tem nenhum. Então, a favor? É. Foi ele. Não, o cara mandou até não, foi a Rebequinha. Ah, falou de mãe, juiz, de novo. Mas eu não falei sua mãe. Falei novo, Rebequinha, só existe mãe. Uma Rebeca no mundo. Ele apela, ele não tem argumento. Se ele mandasse uma mãe, o juiz tava de olho nele. Minha mãe, também, minha mãe mandou um WhatsApp, ela não quer que você participe do seu grupo. DJ, Branca Fumigante, Branca Fumigante, Branca Fumigante. Como não tem isso, porra, cada um aqui, viu? Vai. Como assim? Não existe. Uma outra mãe, mas tudo bem. Não existe. Que é legal também. Eu apreciei. Não é pra você não, morto. Não chora não. When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the street. Opa, abre a porta de estudante. Lá vem os Playboy drama. Playboy drama, Esse é o cara. Não é o B.I.G.? Não, senhor. Quem é? Não é o B.I.G.? Pô, não acredito que você não sabe quem é esse aí. Mas tá com a voz igualzinha do B.I.G. Ele tá com um tom mais baixo. Esse é o mestre. O mestre pra mim é o Tupac. É ele. Nossa, com a voz igualzinha do viadinho. Tá? Der Mama. Der Mama é Tupac. Exatamente. É o que das mamas? Der Mama. Querida mamãe. Querida mamãe. Olha só, deixa eu ver aqui mais. Mandando mensagem aqui, Felipe Mazorca. Dodô avisa ao Portuga que o seu Portenho já foi sim mais adiante em competições internacionais. Não, ele nunca venceu. Eu me expressei mal. Falei, ele não tinha ido mais adiante, mas ele nunca venceu uma competição internacional. Isso acho que não, meu amor. Não, mas fez só o Olímpia. Ele lembrou que fez a semifinal da Libertadores de 93, perdeu pro São Paulo. Mas aí não chegou a ser campeão. Ele nunca chegou a títulos. O único campeão de lá, desse condado aí, lá do Paraguai, é o Olímpia. Olímpia, né? Isso. E mandou também e-mails aqui, Douglas Rodrigues. Boa noite, amigões. Dodô, você é o Zidane do rádio. Que isso, sou nada. Porra, tá bom. Sempre conduz o programa com extrema categoria. Um grande abraço a todos, menos pro Mota. Ele é muito chato. Não vai dar cabeçada. Lembra aquele dia que você deu a cabeçada na RG? Rapaziada de Mogi das Cruzes. Lembra, lê essa frase de novo. Ah, mas ele. Tô te pedindo. Vou levar o quê? Menos pro Mota, que é chato pra cacete? Nossa, vou dormir na pia porque ele mandou um abraço. Mota não liga com isso. Ela. Ele é carente. É. Nossa, ah, sou. Ele é carente. É. Você sabe que a mãe do Tupac era a Black Panther, né? Ah, falou de mãe. A mãe do Tupac. Falou da mãe, é juiz, não tem essa. A mãe do Tupac, ela fazia parte daquele movimento dos Black Panthers. Ela era viciada em heroína. Certo. Ah, gente, legal. Ah, legal você, mano. É, legal pra caramba, mano. Não, legal é você, que ninguém quer participar do teu grupo do WhatsApp. Pô, não tem nada nesse troço aqui, velho. Pelo amor de Deus, hein? Deixa eu ver se tem aqui também, não. Não tem nada aqui. Tentar uma outra aqui, ó, que é legal, quer ver? É o Mota, que é o Uruca. Porra, mano, não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é legal, quer ver, ó. Ó, que jeito, minha. Vamos ver. Marfu. Momê, Mafu. Me ajuda aí, velho. Dizem que é remédio pra neurose, mas abusado acaba com os neurônios. E com o tempo cê passa, esse esquece até de você. Tudo bem, bem, aqui tá bem, maldoso, bem. É da natureza, mas não subestima então quem a criou. Não, eu não brinco no que eu falo então. E daí, como é que é? Fogo na bomba. E daí, como é que é? Fogo na bomba. Legal, abraço pra galera. Já ouviu? Sabe quem é esse aqui, não? Já ouviu o Rapa da Godoy? Mano sabe, né, mano? Oi? Sabe? De três opções, não é o... Isso aí é o quê? Naldinho? Não, não, não é o D2, falou. Três opções? Não. Tá antigo papo, pô. É velho. Você é de menos crime. É. Ah, é? Você, se já ouviu, um abraço pra galera. Os caras nos ouvem direto. Rapa da Godoy, já ouviu? Já, é bom também. O Big? Eles ouvem nós? Ouve? Não, não pode ser. Ó, eu tô com o... Quer ouvir? Eu tô com o CD dos caras, não cai demais. Pô, legal, hein? Legal. Vamos pegar no carro. Ô, Nilson! Vamos lá. Um abraço pro Big. Um abraço pro Osana. Os caras são gente, do boa, Bronx, do, gente boa. Do Osana. Tudo gente boa. Ah, deixa eu ver aqui. Boa noite, Dodô. Vocês são simplesmente demais. Galera, nota 10. Dodô, você não tem noção de como vocês são importantes pra gente. Pra aguentar ônibus e trem lotado é só ouvindo o estádio mesmo. Mande um abraço pro meu amigo Jorginho, Léo, Linaldo, e um beijo pra minha filha Isabela. E um amo ela pra minha esposa Glaucia. Olha só, RG. Receber, eu gostaria de comprar o kit da energia. Kit da energia hoje? Não, hoje é kit. Bom, tem kit aqui da, do Bozani e também bolsa térmica da HDI, mas tem que ligar aqui, hein? Marcos Paulo Pires de Camargo, muito obrigado aí pelo e-mail. Ah, mais um que mandou aqui, ó. Dodô, esse ouvinte é um fanfarrão, hein? Onde o timinho da Marginal Timaço? Tudo doente, time médio. Vai, Santos. Abraço, Danilo Alonso. Nós, Danilão. Quem mais mandou e-mail aqui também foi. Quem que é que mandou a linha aqui? Boa noite, galera. Vocês começaram o programa falando sobre a punição do guerreiro, não é verdade? Isso. Pois é, deixa eu colocar um outro som aqui, porque aqui deu um piripaque. Tem um monte de som aqui e não tá mais aqui, pô. É brincadeira, velho. Deixa eu ver aqui, colocar um outro som aqui pra poder ler o e-mail do rapaz aqui. Deixa eu ver esse aqui. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui? Houdini. Houdini. Rudinos. Tive o prazer de apresentar esse grupo em 1988. Porra, bicho! Quem sabe faz ao vivo no Super ginásio, Domênico Gato, bicho. Ginásio Taquaral em Campinas. Com meu amigo Luizão da Chique Show, que eu nunca mais vi o Luizão. Luizão, onde você anda, Luizão? Meu amigo Luizão da Chique Show, que fazia as festas do Chique Show, tudo. E o Rudini se apresentou, tocou essa, cantou essa música, caiu a casa lá na época. Taquaral, que era puto ginásio. Aliás, grande, o meu lá, disco deste álbum do Rudini, que é a cara dos três, o Jelly, o Ecstasy e o Grandmaster D, tá autografado pelos três. Eu vou te só falar. Eu tenho esse disco autografado, ninguém tem. De ninguém. Quem? De quem? Do Rudini. Conversação ontem com o Rudini de leite condensado. Ah, sim, ah, não. Boa. É boa, boa. Mas eu tenho no currículo, eu tenho um negócio no currículo que você não tem. Opa, o que que é? 86 eu estava no Chique Show pra ver James Brown. É, isso eu não tenho mesmo. Aí é verdade. Tava só lá, você que tem isso aí. Se não tinha 20 mil pessoas, tinha 19.900. Ah, tinha, tava lotado. Lotado. James Brown entrou no palco às 3h30 da matina. É verdade. Você deve ter sido sensacional. Os caras ficavam lá, everybody chique show. É sensacional. Everybody chique, sensacional. Chique show. É muito bom, né? Galera, começaram o programa falando sobre a punição do guerreiro, né? Só lembrando que quem levantou a bandeira sobre uma liga independente foi o Carlos Miguel Aydar, mas infelizmente a maioria dos clubes estão nas mãos da CBF e também da TV Globo. Porém, é a Globo vive de conchavos com a CBF. Aí fica cada vez mais difícil dos clubes ficarem independentes. Valeu, abraço a todos, vocês são impagáveis. Moisés São Paulino que mandou. Fábio House, Domênico, fala pro DJ Broca Fumegueiro tocar Dire Straits. Ah, tá de brincadeira. Abraço do Chupa Mano. Tocar Dire Straits agora a gente dorme aí. Ah, quem mais? Eduardo Ferro, prefiro entrar no banheiro depois. Ah, que é isso? Não, mano, moleque. Não. Quem mais aqui? Fábio Santos, boa noite, amigões. Meu nome é Fábio, ouvinte de vocês há muitos anos, 37 anos, sou São Paulino. Só quero fazer um comentário sobre o STJD contra o Corinthians. Estão provando do mesmo dissabor que aconteceu com o São Paulo quando o Flamengo foi campeão brasileiro. Lembro-me que ninguém, quero dizer, nenhum outro dirigente ou presidente de qualquer outro time se solidarizou ou protestou junto com o São Paulo. Agora eu, ao mesmo tempo que digo bem feito, porque parece que nada vai mudar, também digo forças juntas e vai atrás, com evidências e documentos históricos, juntando forças com outras agremiações. Fábio Sobral que mandou e-mail dele aqui, hein? Mas a história de todos os clubes é isso, cada um vê o seu, os caras não se unem. É, o São Paulo aí nunca foi ajudado porque sempre foi arrogante. Sempre foi prepotente. Não, porque o São Paulo sempre lutou sozinho contra a CBF. Sempre causou gerência dos outros clubes. Ah, então, o São Paulo sempre se blindou. Ó, o Corinthians, por exemplo, o Domênico Gato. Corinthians e Palmeiras, é, eles sempre rivalizaram. Os dois sempre rivalizaram, mas as diretorias sempre tiveram um bom relacionamento. Ah, é. Corinthians e Santos sempre tiveram um bom relacionamento. Santos e Palmeiras tiveram sempre um bom relacionamento. O São Paulo sempre teve um bom relacionamento. Até o Juvenal ir lá e boicotar a torcida do Corinthians do Morumbi. Então o negócio é o seguinte, a diretoria do São Paulo sempre teve uma postura arrogante e prepotente. Então você não fala besteira. Sempre foram arrogantes e prepotentes. Hoje é tão arrogante quanto o São Paulo era. Então chupa. Então, tá, você Mané, tá falando a mesma besteira. Sempre se colocaram, ó, não gagueja não, que senão você perde a razão. Você não, tá gagueja, tá tropeçando nada. Nas palavras. É isso aí. Respira e tenta formular uma frase. O senhor não tem argumento, o senhor é fraco. Os corintianos são tão arrogantes quanto São Paulo era. O negócio é o seguinte, o mesmo motivo, a torcida do Corinthians, tudo. A torcida do Corinthians, ela nunca teve um comportamento arrogante, prepotente, como a diretoria de São Paulo e sua torcida sempre tiveram. Tá? E vocês também sempre tiveram. Tá? É porque nós respira somos pra tentar formular uma frase, tá? Ah, tá bom. Então, segue o jogo, sem falatório. Ele não te xingou, não, mas é normal. Arrogante, mas ele não xingar. Ele não te ofendeu. Não, não é xingar? Não, mas peraí, eu não te chamei de ignorante. Ele falou o São Paulo, você, não você. Você ofendeu agora. Eu tava primeiro, então é que eu acho que você não consegue raciocinar e falar o que você tem. O negócio é o seguinte, não consegue. O negócio não consegue raciocinar e falar ao mesmo tempo, porque eu falei da diretoria de São Paulo. Então, o fato de você ter pleiteado um cargo no ar não quer dizer que você seja diretor. Aonde? Então prova isso. Ué, pediu ou não pediu pra ser diretor aqui? Pede? Pediu prova ou não pediu? Aí, ó. Pediu ou não pediu? RG, pediu ou não pediu? Prova pediu. Aí. Portuga, pediu ou não pediu? Pediu aonde? Gostaria. Américo, pediu ou não pediu? Pediu ou não pediu? Merda. Pediu o quê? Um cargo pra ser diretor de São Paulo no ar. Mota? É. Nunca pediu. Pedi aí que tá. O fato é o fato eu que... Ó, Beijo. Ele falou que ele gostaria. O fato de eu ter criticado, viu? Ó, o fato de eu ter criticado a diretoria... Vocês falam que ele pediu, mas não lembro. Saiu o replay. Tem, deve ter. Até que ele criou o slogan. Unto, quero ser um adjunto. É, da sua mãe. Só um minuto. Fala, ouve aí se pediu ou não pediu. Então, um minuto, gente. Vamos ouvir aqui. Vamos ver. Replay do estádio. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? Tá, mas seria legal se você trouxesse com mais precisão. Você viu, ele falou, a gente não tem certeza. Se colocamos como membro da diretoria. É, boa. Você percebeu bem. Você percebeu? A gente, quer dizer, ele fala já como membro da diretoria. Participando aí do clã. Eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria do São Paulo. Mas a gente é cara, viu? Tá pedindo reivindicando cargo no ar. Eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria. Eu não sou nem conselheiro, nem sócio do São Paulo, eu sou. Eu não mas eu ficaria muito honrado de ser membro da diretoria do São Paulo. Olha, então vamos ver aqui. Você tem capacidade de interpretação? Regina Merdoa, você que é o cara mais centrado do programa, um dos mais centrados. O que você achou? Falou ou não falou? Deu a conotação de que gostaria. Foi o que eu disse. Então gostaria, negócio é pedir. Gostaria não é pedir. Não, ele não pediu. É que ele não tem a capacidade de... gostaria. Olha lá, é difícil pro mano. O gostaria, dependendo da margem de erro para mais e para menos, pode ser um pedido. Faz votação, sim. Sim. Pediu. Então tá bom. Pediu um. Benjamin, pediu ou não? Ah, não. Eu quero ser o último. Você, mano, o que você achou? Pediu ou não pediu um cara? Eu não me sinto à vontade pra você ter uma ideia como eu sou um cara. Pra você ter uma ideia como eu sou um cara correto, pelo fato de eu estar na discussão, eu não me sentiria à vontade pra discutir isso. Melhor não. Eu gostaria de me ausentar. Sabe por quê, Domênico? Sabe por quê? Eu consigo falar e raciocinar ao mesmo tempo, diferente do cidadão, mas continua. Então você não consegue ler. Escutar, então, você não consegue. Olha lá, não sabe nem o que ele fala. Escutar e ler, ele se confunde. Você não consegue ler. Vamos lá. Se abster, escrito na mensagem. Portuga, você achou que ele pediu? Pediu ou não pediu? Sendo honesto, desde o primeiro momento, antes de ouvir, eu já tinha dito aqui que ele falou, eu gostaria. Mas e aí? Pediu ou não pediu? Não, gostaria é pedir ou não? Gostaria. Você gostaria de jantar com uma mulher? Você tá fazendo o quê? Você tá chamando ela pra sair? Não necessariamente. Calma, você já se absteve. Você se absteve. Então, fala. Eu penso que ele gostaria. Sim ou não? Chegou sim a pedir. Ou não? Ele falou que ele gostaria. Pra mim, não. Não. Falou que gostaria um só. Um a um, Motinha. Nilson, nosso DJ Coruja. Tá Nilson, o que você achou? Pediu ou não pediu? Tá com o relator, né? 2x1. Basílio, eu vou me abster. Sabe por quê? Eu vou te explicar o porquê. Eu estou monitorando a mesa, então quando eu estou aqui, eu tenho que ser o âncora. Eu não posso, que nem pegar, por exemplo, o William Bonner. Você tem direito a voto. William Bonner, mas o William Bonner não pode ir por um lado ou ir por outro. Ele tem que ser o mais neutro possível. Então eu tenho que me abster. De qualquer forma, já perdeu. O Bá pode empatar. Basílio, vamos lá. O Bá pode empatar. Sim ou não, Bá? Pediu 3x1? Bom, o Benjamin pode diminuir? Pode. Eu vou fazer o seguinte, eu não, vou votar. Vou votar sim. Eu acho que não pediu, não. 3x2. 3x2 o Benjamin pode empatar ou dar o julgamento final 3 a dele. 3x2. Oh. É, antes de mais nada, Gil. Tá parecendo STJD, velho. Mas você viu que eu fui. Eu acho que o Marco não pediu, não. Tá marcando pra cacete. Ué, gostaria não é pedir. Pô, eu não acho gostaria pedir. Antes de mais nada. Eu tenho dificuldade de interpretação das pessoas. Eu pediria, mas tudo bem, eu pediria apenas. Como eu tenho que pedir o voto de todos? Gente, eu pediria apenas. Eu pediria um pouco de silêncio no plenário. Antes de mais nada. Que antes de dar o meu voto. O seu final, hein? Que é pode, voto, que pode surpreender a vocês todos. Eu gostaria de ler antes. Às vezes o Sombra lá de Paris. Os deputados às vezes sobem nos palanques, eles recitam coisas. Certo, certo. Antes de mais nada, só queria recitar o tweet que recebi de um ouvinte nosso chamado Danilo Gil. A minha pergunta, eu falei, o que você prefere a ter que participar do grupo de WhatsApp do Mota? Ele falou, Benja, prefiro ser voluntário contra a epidemia de ebola na África do que participar do WhatsApp do Mota. Ah, legal, nossa, em relação, legal. Em relação ao exemplo meu legal, voto, nossa. Em relação ao meu voto, nossa. Gente, o Mota não pediu pra ser diretor. Como ele, assim? 3x3. Ele implorou. É verdade. Ele se humilhou. Então, vocês ele se rasgou pra pedir isso aí. Interpretação. Foi uma vergonha. Eu, enquanto participante do programa, na hora eu fiquei constrangido. Não, tá mas bom. Mas, constrangido. Ô, Domênico, o fato de eu ter dito aqui, LG, tá certo? O fato de eu ter feito uma crítica à diretoria do São Paulo, ele se doeu, ou seja, é porque ele gostaria de ser membro. Apesar de ele ter implorado e suplicado o cargo do ar... Você não fez a crítica à diretoria, você fez a crítica ao clube. É, olha, peraí, então, volta a dizer aqui, não, volta a dizer aqui. O diretor aí, você que acabou de utilizar uma frase de falar de dificuldade de raciocínio e dificuldade de interpretação, basta você olhar a frase, ouça, que aqui parece uma feira, ó. Ué, o que você quer falar, eu também quero falar, o negativo. Calma, pera só um minuto, um fala, outro fala. Justamente, é isso, Domênico, porque senão o ouvinte não consegue entender nada. A réplica do Mota. Claro, é porque ele não consegue, talvez, aí, colocar um argumento válido em pauta, aí ele começa a querer falar em cima pra ninguém entender nada. E nem falar em cima ele consegue, porque ele não consegue formular uma frase. Certo. Ele solta palavras ao Léo. Então o negócio é o seguinte, eu fiz uma crítica à diretoria do São Paulo, que sempre teve uma postura arrogante e prepotente. E quando eu falei aqui de defesa em STJD, não é o torcedor de São Paulo que vai na STJD defender o clube. Certo. São os advogados do clube, ou seja, advogados do clube compõem a diretoria do clube. Eles respondem pelo clube. Certo. Então, quando eu fiz a crítica aqui, eu me referi à diretoria do São Paulo. Certo. Aí ele veio falar de torcida do Corinthians, etc e tal. Aí sim eu somei o fato da torcida do São Paulo durante muito tempo ter tido um comportamento arrogante e prepotente. Todo mundo sabe disso. Ou seja, todo mundo aqui tá entendendo minha frase. Que eu consegui formular, eu desenvolvi. Certo. Talvez a dificuldade de interpretação... Ah, tem a partir do lado de lá. Agora quero ouvir o Mota. Vai, Mota. É a mesma coisa. Arrogante é a mesma coisa que a torcida do Corinthians faz hoje e a diretoria faz com o título que o Corinthians conquistou. Como o São Paulo conquistou tudo, então era tomado como arrogante. Peraí, é igualzinho. Deixa eu unir palavras aqui, deixa eu ver se eu formo. Ah, então, você tem. Mas ele já falou, agora deixa o cara falar também. Eu tenho dificuldade, eu consigo formar uma frase. Você falou, eu entendi nada, cara, falar, ué. Pô. Bom, tá nervoso? Toma água com açúcar lá, respira e forma a frase. Cada um de vocês deu sua verdadeira opinião. Agora eu preciso falar do Benjamin para ele vir com o recado da BV. Vamos lá. Olha só, amigão, você já conhece o Credi Casa da BV Financeira? Com ele, seu imóvel quitado transforma seus projetos de vida em realidade. E olha, você terá um crédito de até 60% do seu imóvel para usar como quiser. São até 10 anos para pagar em parcelas fixas e com taxas reduzidas. Então ligue 3003-7888, 3003-7888 ou acesse o site www.credicasabv.com.br. Vou repetir, www.credicasabv.com.br e encontre uma loja BV Financeira mais perto de você. É isso aí, amigão. Credicasa BV, o imóvel que você tem, vale o crédito que você precisa. É BV. Bons negócios pra você. Estádio 97 na Energia 97, também em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e rádio MP3 USB e Bluetooth por R$690 por mês, hein? Tem um esperando por você na rede Peugeot, viu? Também aqui em nome, tive aqui de Bozano, Bozano, jeito de garoto cuidar de homem. E aqui fora do ar, estamos falando de fome, de Outback em Portugal. Que fome, hein? Ah, Domênico, ouvimos falar Outback. Sim, ouvimos sim, claro que ouvimos. É o seguinte, cara, tem certos jogadores que são tão bons, mas tão bons de bola, rapaz, que quando chega no seu clube dá até vontade de comemorar, hein? Já pensou o Messi, Cristiano Ronaldo no seu time? Já tem que comemorar pra caramba. Então fala o seguinte, ó, comemore no melhor estilo. Onde? Outback, poxa, só pode ser Outback. Você pode ser com uma Ribs on the Barbie, costela de porco grelhada regada com molho barbecue, ou com uma Cookie Burger Rings, É, sobre asas de frango empanadas com tempero especial e molho blue cheese. É verdade. O importante é aproveitar o jantar para festejar as coisas boas da vida. Então, seu time contratou um craque, seu time ganhou um campeonato, ou seu time escapou da segunda divisão, vai. Qualquer motivo é motivo. Explore o seu momento Outback do Américo Gato. Estádio 97 vai partir para mais uma ligação. A Asdruba vai tocar e já tem ouvinte para participar aqui. 3284-7097. Vamos lá. Alô. Alô. Oi, quem fala? É o Adalton. Adalton? Isso. Mas se um dia chegar... É o Dalton, né? Muito Adalton. Estranho. Esse é Adalton. É Adalton ou Adalton? Adalton. É com Adalton. N, com N. Adalton. Isso. Adalton. Isso mesmo, Domênico. Adalton do quê? De Borba da Silva. Ó, oh, De Borba? Isso. De Borba, Domênico. De Borba, De Borba da Silva. De Borba. E quantos anos você tem? Eu tenho 33 hoje. Ah, Richê. Hoje, hoje. E eu não vou falar que é a idade de Cristo, não, viu? Eu que é a idade do médico. Não, eu quero o meu pai querido, Domênico. Falei certo. Com ele, hein, Domênico? E alô? Mas com essa escalação não vai dar. Hoje, não? Não, não dá uma facinha. Dorival burro. Putz, aqui na vida. Ô, RG, 3.3 hoje. Hoje. Ah, o nome dele me lembra um caso lá em Santa Isabel, do meu vizinho lá. E ah, ele, como é o nome do seu vizinho? Ele tinha uma certa dificuldade de pronunciar. O nome. Ah, certo. E emitir sons, formar palavras, enfim, certo. Era complicado. E aí ele foi na delegacia. E aí? Aí ele chegou lá e foi pro delegado. Ele era afanho, né? Afanho. Certo. Eu queria registrar uma Dalton, que eu sofri. Ah, entendeu? Sensacional! Ah, era assalto, ele, velho. Aí não saiu direito porque o Adalto. Ele falou que era o Adalto, é, velho. É sensacional. Se você permitir, posso contar uma piada rápida? Manda. Aquela de hoje? É. Boa. Na primeira não, segunda. Na segunda. Vai. Ô, RG. Diga. O cara entrou no ônibus. O cara sentou no ônibus e o cara entrou no ônibus e sentou do lado. Era de falar, ó. O cara entrou no ônibus e sentou do lado um anão. Aí pá, o ônibus foi, o ônibus parou. O anão escorregou, o cara foi lá, pegou o anão e botou no banco de novo. Aí o ônibus andou. Pô, o ônibus parou, o anão escorregou. O cara foi lá, pegou o anão, colocou no banco de novo. E vai. Terceira vez. O Juca já contou. Pô, o anão escorregou. O cara falou, porra, não. Tá de sacanagem, velho. Terceira vez que eu pego você, que você escorrega, eu ponho você no banco. Eu falo, sacanagem tá você, velho. Faz 3 pontos que eu quero descer e você me põe de volta. Sensacional, boa. Sensacional, boa. Essa Juca foi boa. Já contou. É, boa. Essa foi boa. O Adalton. A do Cola. Oi. E o time? O time não, pera. O bairro. Primeiro bairro. Aí o Benja fala que ele é o GPS Man, agora eu quero ver. É só não inventar. Não, não vou inventar, Benja. Não vou inventar. Olha, ai, ai, ai. Jardim dos Bichinhos. Jardim dos Bichinhos. É isso aí, da potrana. É a primeira vez que liga alguém no Jardim dos Bichinhos. Quando o Jardim das Bichinhas, tem um aqui no programa que eu sei que mora lá. Que isso? Não, mas eu falei quem é. Ah, tá. Mas eu vou falar igual pra você, olha, 14 anos que eu tô na rádio, Jardim dos Bichinhos. Derrubou, hein? Essa não. É uma pegadinha. Pega o cotovelo. É uma pegadinha. É uma pegadinha, tudo bem. É. Já falou, pega pegadinha. O cotovelo, pega Bom, vocês vão continuar. Pega o rodoanel, vai. Pega o rodoanel, velho. Vai. Cara, tem Jardim dos Bichinhos que eu não é. Vou te falar. É o zoológico lá. Deu tilt. Vai, velho. Deu. Porque é o seguinte, tá devagar hoje. Tem Parque dos Bichinhos, tem Jardim dos Bichinhos. Parque dos Bichinhos? Tem Parque dos Bichinhos e Jardim dos Bichinhos. Ah, não é possível. Eu sei que é ali perto da Zona Sul mesmo. E ela é perto de Interlagos. Aí, você é o cara, hein, Benja? Parei, você é o cara. Ah. Chupa. Chupa! E é que você morreu, chupa! Hein, morreu quem? Eu sou eu! Ah, que coisa! O Bá demorou, hein, Benja? Demorou, Baixado. Sabe o que eu lembrei? Quase, hein, sabe o que eu lembrei? Que eu namorei uma menina em 89, 90. Ela morava lá naquela avenida Irmã Dulce. É, a Binha, você namorou. Mas pergunta pra ele se é mentira. Ô, Benja, você tá de brincadeira, né, Benja? Por quê? Qual o nome da menina? Não vou falar. Ah, fala, Benja. Você acertou a rua que eu moro, velho. Então vai saber que você não casou com ela, depois vai ficar mó com não, não casei, porque a minha esposa não morava aqui no bairro. Ah, então sei lá. Então é melhor não. Deixa quieto pra não dar confusão com ninguém. Já passou. Pô, numa dessa tua mulher... Qual rua você mora? Eu morei na Avenida Irmã Dulce. Isso mesmo. Hã? Jardim dos Bichinhos. Você mora aí, velho? Confere, é isso e mesmo. E na época, eu namorava, céu, eu namorava hein, essa mina, eu dormia lá porque eu trabalhava na Sargento Geraldo Santana, em Interlagos. Porra, tá bom. Tá bom, não tem pra ninguém, chega, velho. Chega, ah, cara. Bunda para do aí que tá bom. Para por aí que tá opa, bom, velho. Tá bom, qual que é o time aí, ó, Adalton? É o Tricolor. Tricolor. Ah, Tricolor. Gostaria de frisar o Tricolor. Uto, quero ser um adjunto. Uto, quer... Ó, pelo que você ouviu, o Mota pediu ou não pediu o cargo de diretor? Ah, é interpretativo, né, Benja? Na vossa interpretação. Pediu. Pô, até o... É óbvio, gente, é óbvio. Com a bicoleta acesa. Ou pode ir lá falar, ó, adjunto. Não, fala aí com trouxa aí. Ele que não trouxa, tá dando. Respeito pra vocês. Fala aí com ele. Fala com o Benjamin com o meu. O cara tá brincando com você, não deixa de ir. Ô, amigão. Oi. Ó, já que o Mota não quer falar, a gente, nós estamos aí. Deixa eu falar agora pra você. O São Paulo tem um jogo difícil hoje contra a Chapecoense, né? Difícil. Muito difícil. É fácil o jogo, Mota? Ah, pergunta, fala com o ouvinte. É fácil, Mota? Não falo. Fala não, com fala ele, com São Paulinho, você tá louco? Ai, mano, fala com o cara. Tinha de ser, futebol, tinha de ser fresco, velho. Cara de São Paulino. Quer mandar um abraço pra quem? Não. Fala com ele de São Paulo. Amigo, você tá louco? Eu não acho que é jogo fácil, não. O Jorginho, quando foi pra Chapecoense, acertou o time. Chapecoense ganhou 5 do Inter. Chapecoense deu um up na tabela. Não é jogo fácil, não, né, amigão? Ah, com certeza não é, Benja. É difícil, mas, meu, claro que, comparando, é tipo igual o Palmeiras, é jogar por uma bola, jogar lá fechadinho e jogar por uma bola, Benja, e trazer o resultado, porque, queira ou não queira, a gente tá brigando pelo título, a gente ganha hoje, torcer por um tropeço do Cruzeiro, a gente tá perto, cara. Mas você acha que São Paulo, você acredita mesmo que São Paulo pode brigar pelo título do Brasileirão? Ô, Benja, a esperança é a última que morre, entendeu? Os caras tiveram dois tropeços, coisa que não aconteceu nenhuma vez no campeonato. Pode voltar a acontecer, e se continuar agora a oscilação que todos os times estão tendo, o Cruzeiro acontecer com eles agora na reta final, ele abre chance para os outros times que estão chegando lutar pelo título também, cara. Agora eu vou te falar um negócio, eu acredito que o São Paulo talvez tenha muito mais chance na Sul-Americana que no Brasileiro. É, a Sul-Americana é mata-mata, né, Benja? É bem, bem diferente do pontos corridos. Mas eu acredito, eu tenho esperança que ainda dá pra ser campeão no Brasileiro. Não, mas eu acho que o Brasileiro já tá com o Cruzeiro. A diferença do São Paulo pro Cruzeiro hoje é de 7 pontos. Eu acho que o São Paulo, se estiver visando o título mesmo, eu acho que a Sul-Americana tá mais fácil do que pegar o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Com certeza, mas não pode perder o foco, né, mano? Mas não pode, amigo, perder o foco. Eu acho que o foco do São Paulo no Campeonato Brasileiro é não sair desse G4, cara. São Paulo não pode perder. Não pode sair. Oh, véio, a única o São Paulo não pode perder de fato, Portugal, uhum. A chance de permanecer aqui, porque a diferença de futebol, até inclusive, que o São Paulo tá jogando aí com relação aos outros, que estão. Mesmo o Atlético Mineiro tendo empatado ontem, uhum. É um time que tá numa crescente também, vem jogando bem algumas partidas. Mas, ó, o Inter é inconstante, o Corinthians é inconstante, o Grêmio, que na minha opinião aí pode ser até que tenha uma chance remota de entrar nesse G4, mas já acho muito difícil. Mas eu acho que, ó. Do quinto pra cima, ou do quinto com o Corinthians aí pra cima, eu acho que o pessoal ainda tem chance. Do Grêmio pra baixo, eu acho que já não, mano, tem mais. Grêmio, Santos, Fluminense, eu acho que já tá forte. Eu gostaria de lembrar uma coisa pra você, e traçar um paralelo de uma coisa. 2004, faltando 6 rodadas, o Atlético Paranaense tinha de diferença pro Santos, se não me engano, 9 pontos. 2004, Atlético Paranaense era o primeiro, o Santos era o segundo. E o Santos conseguiu virar, tirar essa diferença de 9 pontos, e ainda terminar a última rodada com 3 de frente pro Atlético. Mas aí... Vírgula. Mas aí era um time pequeno, isso, tem esse fator, às vezes aí sente a pressão, um enfim. Um time sem camisa, um time sem expressão, e com o Santos na bunda dele, que o Santos na época tinha um grande time, com o Ricardinho, o Robinho, tinha o Luxemburgo comandando. Então é realmente muito difícil para acontecer uma virada dessa de 7 pontos, faltando 9 rodadas. No caso, que eu falei, 9-6, e aconteceu a virada. Então você tem que ir tentando fazer a tua parte. Mas a Sul-Americana... É um campeonato mais acessível pro São Paulo, mas não é fácil. Acho que da semifinal pra frente, só vai pegar... Olha, por falar em Sul-Americana, Portuga, o São Paulo pode fazer uma final com o River Plate, porque o River ele também tá jogando bem na Sul-Americana. O River joga hoje na Sul-Americana, a primeira partida dele, a segunda partida dele contra o Libertad. River vem jogando a primeira, o River já atropelou, o River ganhou a primeira de 3-1. Mas eu acho, mano, que na semifinal... E agora vai jogar no Monumental de Nunes. Na semifinal o São Paulo vai encontrar um time muito bom, que é o Atlético Nacional da Colômbia. Ah, o time chato, eliminou o Atlético Mineiro da Libertadores ano passado. Na semifinal, normalmente será esse jogo aí, é um jogo difícil. Eu não posso cometer essa injustiça aí, porque eu não vi a maioria dos times da Sul-Americana jogar, a não ser o São Paulo e o River. E os dois me agradaram. Então eu vou torcer pra que aconteça uma final entre São Paulo e River, vai ser muito legal. Ô, amigo. Oi. Eu vou te falar, um assunto que mais deixa o torcedor de São Paulo triste desses dias, eu acho que não é nem o brasileiro, nem a Sul-Americana, é o fato do Rogério estar encerrando a carreira, né? Com certeza, e apesar do Mota não estar querendo falar comigo, eu gosto muito dele, independente de tudo que aconteceu, entendeu? Ele, tá vendo, e a opinião que ele deu no início do programa, eu concordo plenamente com ele, é ridículo o que a diretoria, o que o marketing do São Paulo está fazendo, igual eu, da idade que eu tenho, ele pra mim é o meu maior ídolo, entendeu? O que a diretoria e o marketing está fazendo com o Rogério é uma puta sacanagem. Mas você já está pronto para encarar essa aposentadoria do Rogério Ceni? Vai ser difícil, hein, mano? Vai ser difícil, porque não tem quem substituir. Você tava falando ontem, o Portuga também. Velho, vai colocar o Denis lá, vão boicotar o Denis. Seria uma opção trazer um goleiro de fora que não tenha muito status aqui no Brasil para tentar entrar no gol do São Paulo, porque pro Denis vai ser muito difícil entrar no lugar do Rogério, porque o Rogério ele vai ficar marcado na história do São Paulo para sempre. Eu traria o Jefferson do Botafogo. O Jefferson... Pelo menos você traz um goleiro de ponta hoje. Jefferson é um goleiraço. Tem algo de verdade. Ah, mas será, Benja? Será que ele segura o Rojão, Benja? Mas tem algo de história de real, você sabe? Juro que eu não sei. Juro que eu não sei. Que o Jefferson estaria forçando pra sair do Botafogo. Ah, mas também forçando. Não recebe, pô. Pô, forçando não. Pra mim, os caras lá. Os caras, o diretor do Botafogo falou que eles estariam forçando. Ah, é lógico. Engraçado. Os caras não recebem 7 meses. A diretoria abandonou o clube e joga a culpa no jogador. É que o cara fala o quê? Quero ficar aqui, me ferrando. Mas pelo lado do São Paulo, que você conhece todo mundo lá. Há contato? Que eu saiba, não. Eu sei que o jogador do São Paulo tem interesse para o ano que vem é o Montijo. Pro lugar do Kaká. Eu acho que não vai vir ninguém pro lugar do Rogério. Então, o São Paulo, quem que tinha dito que era o Denis? Não, o Denis vai ser queimado, cara. Vai ficar um ano lá, o São Paulo, os caras vão... É, cada erro dele vai maximizar tudo, vai falar, olha, tá vendo? Porque aí vai queimar o cara, porque ele merece estar lá. Ele é um bom goleiro. Só que, comparando com o Mito, não dá. E aí os caras vão ficar nessa história de Mito, vai demorar um bom tempo até qualquer goleiro dentro do São Paulo... Conseguir se firmar por causa disso. É claro que eu acho que não seria interessante pro São Paulo. Como aconteceu com o Marcão saindo do Palmeiras. Mas vou fazer a pergunta. Eu acho um goleiro bem médio. O tal do Vitor Valdez, ele tem um contrato com uma empresa aqui brasileira. São Paulo teve um tempo atrás. Teve um tempo atrás, talvez, se tivesse interessado. E ele recusou, viu, mano? Parece que foi, acho que o Liverpool. O treinador do Liverpool falou pra ele, vem aqui, fica uma semana de teste pra mim ver como é que você tá. Que ele operou o joelho, né, o Vitor Valdez. Aí ele recusou. Falou que tá vendo outras coisas, mesmo fora. Você gostaria, Mota? Né? Vitor Valdez no gol do São Paulo, você gostaria? Eu não sei se esse cara é bom, não, viu, cara? Mas é só uma posição aqui de advogado do diabo. Vocês não acham que é muita prepotência nossa, da imprensa, ficar julgando a incompetência do Denis para substituir o Rogério Ceni? Vai ter pressão, é isso que ele está dizendo. A pressão será grande, é isso que ele está falando. Não, mas a pressão, que pressão? O torcedor... Pressão todo mundo tem, o torcedor sabe, o cara parou. Porra, não tem... Ah, mas os caras não pensam... Mota, pressão... É de quarta a domingo. Os caras vão falar, tá vendo, errou. Os caras queimaram ele um tempão aí quando ele tava substituindo o Rogério. Mas, Mota, então, aí é diferente. É isso que eu tô falando, ele vai ser queimado. Vai chegar uma hora que nem ele, nem a diretoria vai aguentar. Vai trazer, ou vai colocar o moleque, o Renan... E falar que o Valdez não tem mais contrato. Ou então vai trazer um goleiro top. Porque se o Muricy vem a público... E banco dele. E banca. Fala que o cara vai ser o goleiro, acabou, velho. Não tem discussão. Mas não aguenta isso. Ah, tudo bem. Lá na frente a gente vai ver. É isso que eu tô falando que vai acontecer. Tá fechado aí. Amigão, quer mandar um abraço pra alguém? Desculpa, você vê que no final o Mota viu que você é uma boa pessoa, o Mota também é. Não, o Motinha é firmeza, o Motinha é da hora. No fundo, o Mota é um cara legal. Não, com certeza. O Domênico. Oi, diga lá. Pera aí, então, uma coisa que eu queria falar, desculpa o nervosismo, é que é maior emoção estar falando com vocês, que é um milhão de pessoas tentando falar ao mesmo tempo. Ainda mais no dia do meu aniversário, a primeira vez, cara, eu consegui falar com vocês. Hoje é teu aniversário? Ah, ele falou. É, hoje. Parabéns, parabéns. Valeu, obrigado. Feliz aniversário. Você tá diminuindo nossos ouvintes, são 2 milhões. Ah, não, com certeza. Isso aí, 2 milhões e a margem de erro? Isso vai aumentar cada vez mais, porque vocês são sensacionais, cara. Muito obrigado, mano. Tá bom. Obrigado. Então, no dia que vocês fizeram a primeira limousine, um colega da onde eu trabalho falou com vocês ao vivo. Limousine chique, chique, estádio 97. Não, legal. Agora é legal. Então, olha, bacana. Ô, amigão, parabéns. Parabéns. Pra vocês. Felicidades. E você enfia a boca no bolo hoje e se lambuze todo, velho. Ô, ô, RG, e não vai esquecer o tapa na camurça, hein? Ah, mas hoje é com chantilly. Opa, é pra Fernanda. Não é, sabia. Fernanda. É, não ia falar nada. Ah, parabéns. Ah, deixa aqui, deixa aqui. Eu não quero estragar a vida de ninguém. Um abração, parceiro. Valeu e parabéns, viu? Ô, deixa eu fazer um merchan. Manda. Fala, mim. HDI Seguros é de bate pronto. Boa. Só a nova linha Bozano lhe garante um barbear fenomenal. É isso aí, velho. Ganhou aí. Depois tem 3 dias úteis pra passar pra retirar os prêmios, tá bom? Um abração pra você e parabéns pelo aniversário, velho. É nóis. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Ô, beija rapidinho. No fundo, no fundo, no fundo. Você acha o Mota um cara legal? No fundo, no fundo, no fundo? Não. Estádio 97 pela Energia 97, que vem também aqui em nome de Consórcio Remaz. Deixa eu falar do Consórcio Remaz agora, meus amigos, porque olha, o Consórcio Remaz está revolucionando a maneira de comprar seu carro, sua moto ou sua casa própria. É o programa Seu Sonho, Seu Bolso, e funciona assim, ó. O seu sonho para virar realidade tem que caber no seu bolso, não é verdade? Pensando nisso, o Consórcio Remaz criou o plano perfeito para o tamanho do seu bolso. Sonhando com uma moto? A Remaza tem planos a partir de R$6 por dia, hein? Sonhando com a casa própria? Planos a partir de R$11,66 por dia. Ligue agora mesmo. 3142-3440. 3142-3440. Que a Remaza cria um plano perfeito para o seu sonho e para o seu bolso, hein? Ligue 3142-3440. É Consórcio Remaza. Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Hello Food. Humano, ô, mano, você tá pedindo delivery de novo aí pelo telefone durante o programa, mano, que eu vi aí. Que isso? Hello, mano. Delivery no Hello Food. Então abaixa o aplicativo, ó. Deu fome? Dá um hello aí, tá bom? Estádio 97 também aqui em nome de Banditec, a faculdade de tecnologia da sua vida profissional. Acesse banditec.com.br. DJ Broca Fumegante. Broca Fumegante. Broca Fumegante. Ó, quem é esse aqui? Rapa da Godoy. Cadê o CD? Aqui, ó, é o Big cantando. E essa música tem participação do Mano Brown e do Lino Cris. Ó. Abraço pra galera da Rapa da Godoy ali. Agora. Solidão, clima tenso, jamais sozinho. Só depende de mim, morosica. Meu bom Deus guia, livra, fortalece. Ligeiro que esperreco, verde, pé de break, sequela. Conspiração na terra, causa instruição. Se vier produzindo, Mano Brown, hein? No baile, colo Ralph Lauren, no pulso um bright, tênis Nike. Lotando a nave nas ruas da cidade. Tranquilo, sem goela, Godoy, zona sul, capão, favela. Ela samba, é os bamba. Fluxo quebrada, Alexandão na taça. Várias gata passa, vai vendo rata. Os peitos de Cayenne na marginal a 100, voltando vai e vem, pelo que convém, de vida de igual, leal, até o final. Você é, gostei, gostei, muito bom. Muito tem bom. Tem o Brau e o Lino Cris, velho. Muito bom. Rapa da Godoy. E os caras ouvem o Estado 97, viu? Boa. O Big, toda a galera lá, os caras ouvem todo dia a gente lá. Tamo galera junto. Lá. É nóis. Um chão bom, Chayu. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Ficação bom. Deixa eu ver aqui alguns mais mensagens. Olha, mano, que chegou de mensagem, velho. Legal, hein? Cara, tem uma safra de grupos de rap aí, vou te falar, né? Bombando no Brasil. Umas coisas bacanas novas chegando, né? Muito legal mesmo. Muito legal. Muito legal. Parece o Tim Maia um pouco? Parece um pouquinho. Parece um pouquinho. Aquele comecinho de carreira do Tim Maia, né? Né? Lembra um pouquinho. Tim Maia é o melhor de tudo. Ah, sempre foi, né? Nunca haverá outro. Vamos ver aqui a mensagem aqui. O Carlos Alves, né? Carlos Alves. Mano, como diria o Sheik, a CBF é uma vergonha. É. Um país onde a impunidade reina com violências, corrupção, o país do futebol não podia ser diferente, né? A CBF é só o reflexo do país corrupto. E tem que colocar... O que que é? Tem que colocar o quê? O Doriana no WhatsApp do Mota? Ah, o Doriano, o cara de ontem. Quem é Doriano? É um cara mala, pata cheia. É nome de manteiga. É nome de manteiga, eu mandei ele pro inferno. André Luiz, putz, tô no interior de Campinas, nem tem sinal direito, mas o app de vocês é zica, hein? Pega limpinho, valeu. Ó, O Brau mandando um abraço pra todo mundo. O Brau, a gente boa. Os caras estão no carro ouvindo nós. Bela produção, hein, Brau. Você também tá ficando... Pô, já era fera no rap, mandando na produção. Agora o cara tá... Muito bom o show, meu. O maluco tá voando. Tá voando. Eles estão no carro ouvindo. O Brau, o Big, toda a galera do Rapa do Gadol. Aí, ó. Que beleza. Eu não conhecia, mas muito bem feito CD. Ô, Brau, você tem que vir aqui, cara. Ah, tem que vir aqui um dia, pô. Ainda mais no final do ano tem lançamento do novo álbum dos Racionais. Eu quero ver ele me lançar aqui. Aí, Brau. Tá convidado pra você vir aí. Né? Deixa eu ver quem mais aqui. Dodô, avisa pro Mota que o Jonas, que estava assistindo o programa aí dos estúdios da rádio, está com saudades dele. Beijo. Abraço pro pessoal do Banco Alfa também aqui. Conhece, irmão? Eu que tava aqui ontem, o gordinho, parece o irmão do Porto. É o Gurião aí, gente boa. Olá pessoal, sou super fã de vocês, vocês são sensacionais. Há muito tempo tento falar com vocês, mas eu não consigo. É Dodô, é nóis, avante palestra e chupa mano. Ingrid Premoli mandou aqui. Ingrid? Essa menina vai parecer um pula-pula de parque, velho. Que isso, mano? Ó, vem aqui que eu vou te pagar uma drenagem. Que não, é verdade, mano. Pra desinchar essas panturrilhas inchadas que você deve ter. Que isso? Vai, mas deve parecer um pão descansando em cima da bancada. Um pão descansando? É, zoada, zoada. Mano, você tá louco. Essa mina aí tem que juntar com o rodo. Né? Tá ligado, Mota? Quando você vai fazer aquela massa de cimento, eu vou explicar pro Benja, que o Benja não sabe. O pedreiro, quando vai fazer a massa, você começa a jogar água, Benja, minha massa começa a espalhar, mas tem que pegar capa e puxar, só. Tem uma paz, parece um rodão, né? É, pega com a enxada assim e começa a puxar, RG. Tem que fazer a mesma coisa com ela. Vai picatar, Ingrid. Você nem viu a mina. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui, mandar os parabéns aqui pro Felipe Roveretti. Roveretti, é isso mesmo? Filipão Roveretti que tá fazendo aniversário hoje, corintiano roxo. É isso aí, tamo junto, Filipão, é nóis. É corintiano roxo porque tomou açúcar? Nada aqui, velho. Que foi, menino? Calma aí. Não tem nada aqui. Calma aí, cara. Nada. Como não tem nada, menino? Não, vou ver se coloco aqui, velho. Ei, tem Cremilda aí? Se quiser, tem uma boa também. Tem mais uma desse que é demais, hein? Cremilda tem. Peraí. Rapa da Godoy tem Sobrevivi. Show. Aqui, ó. Quer ver? O que tem aí? Pera, deixa eu pôr aqui. Pensei que aquela pasta tinha um monte de coisa, não tem nada aqui, pô. A pasta acabou, esse aqui é o problema, esse HD desse computador aqui, velho. Ele deve ter uma memória de 216 gigas. É uma porcaria, velho. Então o negócio é o seguinte, o cara coloca a música pra baixar, Domenico Gato, e a música não baixa inteira. É, os caras colocam pra compactar espaço. Põe a 6 ali, põe a 6 do Rapa da Godó que você vai curtir, Dodô, enquanto você acha a outra. Ó, vamos fazer uma vaquinha aqui, Domenico, que a gente compra um computador novo pra rádio. É só falar com o Fernando. Achei. Ah, melhor que comprar um computador novo a gente aqui, viu? Aê! House of Pain, Jump Around. Ah, mas essa música, se eu ver essa música sobra, não tem graça. Como assim? Como assim não tem? Sobra. Ah, caretão, bagulho, nada a ver, mano. Tá ligado? Quantos anos faz que você para de beber? Aí faz uma cara. Quando eu bebia com você, meu amor, essa cara, música parou, é Domenico, essa música é pro cara morder assim, tipo o beiço, mano. E arrancar um pedaço e não sentir nada, tá ligado? Eita. É ou não é, mano? Já tem uns 10 anos que você parou de beber. Tá rio, mano. Olha, com esta melodia, eu vou falar da festa da Regina Véia. Que agora eu vou. Calma. Você vai desde que, né? Espera o refrão. Jump around, jump around, jump around, jump around, jump, jump, jump, jump, jump, down, jump, jump, jump, jump. Tá ligado na próxima festa do Energia na Véia? Pois é, vai ser no Hopi Hari com os brinquedos funcionando, hein? Festa vai ser dia 8 de novembro no Hopi Hari e será um verdadeiro festival de diversões. Olha, todos os DJs do Energia na Véia distribuídos em duas pistas dentro do parque. Teremos lá jogos de Atari no telão, é bem legal. Super telão, RG, com jogos de Atari é legal pra caramba, velho. Você imagina se jogando num quase um prédio, assim, ó. A tela é um prédio. Vai ter enduro também, com Atari, jogo de enduro. Sim, jogo vai ter tudo lá. Pitfall. Vai ter lá os melhores filmes da época, você vai curtir tudo e muito mais. Olha, imagine você o Hopi Hari inteiro tomado pelo clima do Energia na Véia. Pra aqueles que já foram numa das festas do Energia na Véia quando existia o Play Center ainda, sabe do que eu tô dizendo. Já sabe do que eu tô dizendo. E o Hopi Hari é sensacional, né? Ingressos à venda, lojas Tentibit do Shoppings, também lojas Offner, vendas online no site Ingresso Rápido. .com.br ou também pelo site casadoingresso.com.br. O detalhe legal é que você compra o seu ingresso e vale pro sábado inteirinho. Brinca. Você pode chegar de manhã lá. Sim. Chega de manhã, já vai brincando, né? Fica lá nos brinquedos, brinca. Aí depois à noite você fica pra festa do Energia na Véia com o mesmo ingresso. Certo. Não precisa comprar outro, não, tá bom? Certo. Se você for de carro, tem um grande estacionamento pra você guardar o seu automóvel. Boa. Mas aí você é daqueles igual ao RG. Sim. Você vai lá e quer tomar uma cervejinha, quer curtir a festa, quer beber um pouquinho mais. Eu vou beber e dirigir. Não pode. Mas eu quero. Não pode. Não pode. O carrinho de bate-bate lá, velho. Ah, esse sim. Não, esse tudo bem, esse você pode ir, não tem problema, porque esse é pra bater mesmo, mas não pode beber e dirigir. Então você vai. O outro eu não vou. Aí você, RG, vai comprar, eu já sei que você já até ligou lá pra ver o seu transfer com a TLZ Music, não é isso? Exatamente. O RG ligou lá no telefone 3083-2134 e se informou, 3083-2134, é o telefone da TLZ Music pra você lá se informar, tá bom? Se informe sobre o transfer que teremos nas saídas várias saídas durante o dia todo, viu? Boa. Festa do Energia na Véia no Hopi Hari, compre já o seu ingresso, tá no primeiro lote aí com preços bem legais, bem baratos ainda, dá pra você comprar o seu ingresso, tá bom? Corre, corre! Estádio 97 na Energia 97 também vem em nome aqui de BV Financeira, tá precisando de dinheiro pra realizar seus sonhos? Conheça o Credit Casa da BV Financeira, acesse www.creditcasabv.com.br e saiba muito mais. Vamos partir pra mais uma ligação? Manda! Então vamos lá, vamos aí, vamos aí, mano. Solta a bagaça. Alô? Alô? Oi, Alex. Alô? Alô, boa noite. Quem fala? Oi, é o César Henrique Serra Costa. César? Isso. César Henrique, é isso? Henrique. Ah, César Henrique. Henrique. César Henrique. Não sei César fazer. Henrique do que mais? Serra Costa. Serra Costa. Quantos anos você tem? Eu, 47 anos. 4.7 RG número 2. Hoje, RG, jogo do 4, peixe. 4, 0. E aí? Jogo do peixe. Se o cara tá bancando, velho. É o quê? O que que vamos falar, né, RG? Nós vamos falar que ele é o contrário. Tá certo, não vai falar nada. Ele acabou de dizer, presta atenção, por todo. Acho... O que que ele diz? Ele diz que ele é Henrique, entendeu? Se o cara é rico, velho, você não pode duvidar. É realmente muito rico, é riquíssimo. Gostei de ver, RG, gostei de ver. Fera. Tá certo. E qual que é o bairro que você mora? Eu tô próximo de vocês, Bela Vista. Bexiga, lado. Bela Vista, morei ali na Conselheiro Ramalho. Não, eu moro na Major Diogo, né, já. Pô, do lado aí. Pertinho, Bela... pertinho. Um abraço pra todo mundo da Vai-Vai aí, Neguitão, presidente. Conselheiro aí, Ramalho, Rui Barbosa, Conselheiro Carrão, 13 de maio, Rua dos Franceses, Rua dos Ingleses. A 14 de julho, de Catarina. Manuel Dutra, falo todas as ruas da Bela Vista que você quiser, velho. Toda. Você frequentou muito por lá, comendador? Não, eu só morei lá. Olha aí que coisa. Sensacional. Hein? Você já dormiu então alguma noite aí no Hotel Michel? No Hotel, no Hotel Michel não, mas ali na porta do Rex. Vocês nem sabem o que é Rex. É um cachorro. Quando você foi no Rex Madame Satã? Rex era o primeiro. Eu fui. O primeiro cinema que era o cinema que tinha lá na Bela Vista. Então quer dizer que vocês iam no ensaio do Vai-Vai direto, né, RG? O Vai-Vai era bloco, o Vai-Vai não era nem escola de samba. Caramba, RG. Tá certo, ô César, qual que é o time aí, brother? É nóis, amigo, perdão. Perdão. Palmeiras, que é o maior time de São Paulo, entendeu? Que eu sou palmeirense, gosto pra caramba. Eita. De vocês. Eu gosto de vocês. Eu quero ir. Você a quer... torcida do João, estádio 97. Aí você vai estar. Aí você vai. Aí sim, no maior clássico do planeta, do mundo. Sim, o maior deles, todos. Não tem maior. Porque a última, o Domingos, a última torcida que eu fui foi o Palmeiras de Ponte Preta. Talvez 5 anos da decisão do Paulista. Ah, foi em 2000. Ora, se foi naquela torcida de 2008? Foi. Pergunta a decisão, né? Pergunta pra ele quem era o treinador. Aí na porta do estádio teve um torcedor do Palmeiras que queria tomar os ingressos da gente. Você tá brincando, tá sério? Brincando. Só que aí teve o pessoal da mancha lá que chegou e não deixou, entendeu? Ora, já pensou, velho? Que coisa, hein? Que situação, hein, parceiro? Ora, se voltava. É que também. O diretor do Palmeiras lá que foi levar os ingressos, acho que o pessoal viu ele dar os ingressos pra gente. Ah. Aí tinha mais, eles tipo cercaram a gente, entendeu? Ah. Que situação, hein? Mas resolveu. Daqui a pouquinho, já tô até vendo aqui, tô tendo imagem aqui, o Palmeiras vai pegar o Cruzeiro daqui a pouco. Eu quero imagens, Domênico, você tem imagens aí, Domênico? O que você acha desse jogo aí? Ó, Domênico, eu tô botando fé no Verdão, cara, eu acho que vai ser 2-1, cara, a gente tem que ser otimista, né? Otimista, lógico, ao extremo. Né? E também quero agradecer ao São Paulo por ter levado o Allan Kardec e deixar o Arsenal Henrique aí, né? Eita! Olha, é, eu preferia ter ficado com os dois, viu? É, mas era bem melhor. Talvez se tivesse os dois, estaria bem melhor. Ah, eu acho que sim, viu? Ó, velho, juro por Deus. Ele eu tava não... bem, o Kardec. Ó, vou falar uma coisa. O Kardec é bom jogador e tal, e o Henrique tá jogando, tá fazendo gol. Mas tinha um cara que se perdeu pelo mundo, não sei onde anda. Que pra mim, era, ele era o titular e o Henrique era o reserva na Portuguesa. Aquele Gilberto que jogou na Portuguesa, aquele cara metia gol. Eu não sei que time que ele foi parar. Sim. Lembra, mano, que ele pegou o Corinthians lá? Ele metia gol, não metia gol, aquele cara, velho? Aquele cara na Portuguesa já tava se arrastando, por aquele jogo contra o Corinthians ali foi atípico. Mas o Henrique era banco dele, parceiro. Ah, mas não dá. Ele não fazia gol pra caramba, aquele Gilberto. Bom, é o cara que o Corinthians vai lá da Chapecoense no final do ano, Domênico. O Leandro? Portuguesa, muito é. Pra caramba. Não é, não. Leandro Banana, não é, não. Eu conheço. Leandro. Bom jogador, mano. Não é, Maurício. O Corinthians vai atrás dele e do Fabiano da Chapecoense. Você vai ver esse Leandro. Mas, ô, Domênico, querendo ou não, cara, é a opção que os times grandes hoje têm. Ainda mais pela falta de grana, enfim, tem um monte de clube que tá endividado. Certo. Tem que visar esses times pequenos aí, tanto aqui da Série A quanto da Série B, e tentar lapidar e trazer algum jogador aí que tenha uma qualidade, tentar trazer algum jogador que seja viável financeiramente. Concordo. Porque querendo ou não, não adianta você falar, vou trazer Cristiano Acho Ronaldo, tá Messi, mesmo. Ibra. Isso aí você nunca vai conseguir trazer, velho. Time grande, velho, ele tem que tentar moldar e lapidar esses jogadores. E aquele cara? Marcelo do Atlético Paranaense, mano, os caras pediram maior dinheiro, acabou num... Ah, então, ficou lá. Foi chabu, hein? E ó, uma boa fonte pra isso também, Domênico, é o Campeonato Paulista, velho. Todo mundo fala, é, Campeonato Paulista é uma porcaria, não, isso mas aqui. É verdade. Campeonato Paulista revela jogador a dar com pau, velho. Verdade. Revela jogador a dar com pau, região. Não, lógico. Ô, velhinho. E qual a sua opinião com relação ao seu presidente aí, o presidente do seu time, velho? Paulo Nobre? Vou falar com você, cara. Eu quero que ele fique assim, né, cara? Ele fez umas cagadas, desculpa até falar desse jeito, mas ele tá botando as contas lá em ordem, entendeu, cara? Então. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você aí, ó. Porque tá saindo a escalação do Verdão aqui. O Palmeiras vai jogar, olha, com o Bernardo, Wesley, Mazinho. Olha, não é aquela escalação não, viu, Motinha? Escalação. Mudou tudo aqui, rapaz. Olha, o meio de campo ficou com o Vitor Luiz. Foi o seu mês que deu. Vitor Luiz, Wesley, Bernardo, Mazinho. Mazinho esse é o time aí, hein? O Bernardo também tinha falado. É porque o Marcelo Oliveira Bernardo não tinha falado? É. Não, não tinha falado do Bernardo. Não tinha falado Bernardo. Não, o Marcelo Oliveira, Mazinho, né? Mazinho. Marcelo Oliveira não pode jogar porque parece que tem vínculo com o Cruzeiro, não é isso? O Marcelo Oliveira tinha que pagar a multa. O Palmeiras não vai pagar a multa pra jogar com o Marcelo Oliveira, né? Também, né? Não, não dá, né? E o Palmeiras vai jogar. E já tô vendo aqui o Palmeiras vai jogar de branco, hein? Camisa branca é Zico, e... Não? Não é Zico. Tô só passando em detalhes do que tá acontecendo em campo aqui. Time, né? Sendo bom, velho. Joga, tá sem camisa. Será que não dá pra apresentar esse país do Wesley logo pro São Paulo, velho? Ah, não sei, viu? Mas ninguém, quem que sabe? Brincadeira, cara. A gente não quer, não. Só um minuto. Ô, mano, você falou que a tal da Ingrid era feia? Ah. Ela mandou a foto dela, não é? Ah, aí? Vai. Mostra aí. Não, cadê o bagulho? Cadê o bagulho? Deixa eu ver. Aqui a moça. Nota, mano. Aí, ó. Ah, Domingo, para, velho. Pegou na internet aí, ó. Feia, Benjamin. Pegou na internet. Tem outra foto aqui, ó. Lá. Como assim pegou na internet? E é palmeirense, a gente boa. Ah, não, mas ela tem cara de traquina, velho. É, não, cara de quê? A cara dela parece uma traquina gigante, velho. Ingrid é muito bonita. Ela ficou brava, o que ela escreveu? Não, pro mano. Só mandou pra você aqui. Pro mano. Aí, então. Tá vendo? Desculpa, meu parâmetro é maior, viu? Ó, Ingrid. Bagulho é louco. Nota. RG. É na nota. Resume na nota, mano. Nota? É que eu sou um cara. Olha aí, RG. Você que dá nota. Não precisa ele dar. Não, eu posso dar, eu sou interessado na história. Ah, o negócio é o seguinte, ó, arrumadinha na balada, 3,5. Quem é 3,5? 3,5. Com todo respeito, tá pegando quem, hein? Com todo respeito. Meu parâmetro é outro, velho, eu sou artista, tio. Não, você é artista. Eu sou artista, velho. 3,5, você é cruzado. Você tá maluco, porra, só pode ser isso. Mas, ô, César... Não, e ela achou, Domingo, mandou a foto assim, ó, pro mano, tipo, falando, agora ele vai calar a boca. Imagina, mano. É, mas por dentro você tá aí. Aonde, você sabe. Domingo, aparece uma traquina, velho. Passou vergonha? Não, traquina, não. Olha lá, outra foto. Olha lá, a foto do Book, tirou do quintal de casa, mano, essa mambaia lá atrás. Sim. Mas é a foto de original. Domênico, nem prepara ela fez. Não, ela fez tipo assim, ó. Balada e quintal. Olha lá, mas se liga, tava lavando o quintal e tirou a foto. Quintal e balada aqui, ó. Mano, ela tirou aquela bota de borracha que ela tá lá no quintal e tirou a foto. Mano, essas horas, mano. Olha, fala. Ô, cara, eu quero dizer pra você que a Austrália fez bem pra você, hein, cara. Pô, antes de... A Austrália fez bem pra ele, hã? que antes de você passar, eu era um cabaço. Agora você é um dos maiores caras de que você achava cabaço. Era um cabaço, é. Obrigado pelo elogio, viu, seu. Não, velho, cara. E nesse ano aí, cara, você é um dos caras que mais tá defendendo o Palmeiras, viu, cara? Porra. Mas eu defendo mesmo, porque eu sou um cara imparcial, velho. Eu sou um cara imparcial, gosto do bom futebol, mano. Ô, mano, eu trabalho aqui na loja aqui no centro aqui, tem duas gatas aqui que estão escutando ainda. Mandaram um beijo pra você, hein? Mas é normal as me cobiçarem, velho, porque eu sou um artista, mano. Jorginho, manda um beijo pra elas aí também, tá bom? E que nota que você dá pra elas aí, velhinho? Ah, não é por nada não, hein? É. De beleza, de coxa aqui, é 10,5, não é nem 10. 10,5? Você tá querendo, querendo pegar, né? Que velho tarado, mano. Por aquilo que aparece, eu trato ela como se fosse minha sobrinha. É, quer botar sobrinha no colo pra contar historinha pra sobrinha, sei. Senta no colo do titio. Senta no colo do titio. Ô, Regina, você, cara, os caras lá, o anfitrião falar com isso, cara. Isso é muito legal, Regina. Eu gosto de você, Gê. Tá bom. Falou aí, mano. Você quer mandar abraço pra alguém? Oi? Quer mandar abraço pra alguém, César? Manda abraço aqui pras meninas aqui, entendeu? Pra Janine, pra Carol. Pras brejas. Pra todos vocês. Não, não, tô vendo não. Vou ficar bem mais tarde. Ou passando raiva ou de alegria com o Verdão. É isso aí. Já começou o jogo, viu? Já tô dando um bis. Eu vou tem informar aí. Um abraço aí pra todos vocês aí e dizer que vocês são fera aí, viu? Falou, tá bom, velhinho. Obrigado, um abraço. Velho. Together, velho. Alguém fica com Deus aí. Valeu, irmão. Obrigadão. Abraço. Seu estádio 97 da Energia 97, olha, o Cruzeiro bateu uma bola pro gol, agora foi pra fora. O Benjamin vem com um recado importante, né, Benjamin? Vamos lá. Olha só, amigão, você é um daqueles aí que perde intervalo do jogo aí, tentando pedir comida pelo telefone, ficar lá ligando, só dar ocupado e tac, tac, tac. Tá de brincadeira, né, amigão? Hello, hello! Você ainda não conhece o Hello Food? Você tá brincando. Hello! Hello Food é o melhor jeito de você pedir delivery do Brasil. Cara, é simples pra caramba. É só baixar o aplicativo. É grátis, viu? Não precisa pagar nada, não. Depois, é só selecionar o seu endereço e escolher entre milhares de restaurantes. Aí você faz o pedido e pronto. Cara, não tem transtorno, não tem dificuldade nenhuma. Pelo Hello Food, você pede pizza, lanche, comida japonesa, comida chinesa, comida árabe. Enfim, você pede de tudo, tá certo? Hello Food escalou um time completaço pra jogar bem naquela hora que a fome ataca. E quando a fome ataca, véio, não tem. Aí você abre a geladeira, tá tudo vazio. Aí você vai lá pelo telefone e fala, caraca, só dá o culpado, que saco. Então, amigão, usar o telefone pra pedir comida, hello, é falta grave, amigão. Então, deu fome? Dá um hello, peça Hello Food. Cara, baixa já no teu aplicativo, baixa já no teu celular aí. Hello Food! DJ, Braca Fumegan, Braca Fumegan, Braca Fumegante! No sleep till! Que coisa é isso, né? Só que o Mickey Boys acabou, né? Porque o... Acabou, né? O... Puta, como ele chama, deu branco, morreu de câncer. Agora faz um ano, né? Um ano e pouco, né? Me chamava lá o... Ah, não lembro o nome deles, não. O deles eu não lembro. Deixa eu pegar aqui pra ver. O Mickey Boys é demais. Sensacional, o Mickey Boys. Deixa eu ver aqui, quer ver? King of the Eye! Mickey Boys, grupo de pop rock. Mas não é pop rock. Mas tá aqui. Pop rock americano, Nova York, formado em 79. Integrantes eram Michael Diamond, Adam Yuch. O Adam Yuch que morreu. E Adam Horowitz. Deixa eu ver quem que morreu aqui. Ah, não disse quem morreu. Colônia, hein? Hã? É o outro, é o Adam Yuch. Não é o Adam Horowitz. Adam Yuch. Verdade. Deixa eu ver se tinha um deles aqui, mas não diz aqui. É, mas os caras eram... Os caras eram três branquinhos, viu? Três branquinhos, é verdade. O futebol era muito bom, né? Estádio 97, deixa eu ver aqui algumas mensagens que chegaram pra nós aqui. Olha, quase que o Cruzeiro fez o gol agora, viu? Tá feia a coisa aqui pra nós, viu? Só tá dá Cruzeiro, velho. Só dá Cruzeiro. Só dá Cruzeiro. Tá feia a coisa, mano. Ai, tá parecendo aquele cara que tá amarrado na cadeira do albergue, nossa, mano. Nossa, velho, esperando, é. Né? Meu Jesus, saber como é que vai morrer, é uma questão, né, de tempo. Olha, tá feia a coisa. O Cruzeiro só amolando a espada, é, velho. Meu Deus do céu, rapaz. Olha a cabeçada, o cara subiu agora, quase, velho. Bruno, é, fala do, manda um salve pra galera da Baracá do Ceará, na estação Carandiru. Chupa, caraca. Abraço a todos, Luciano de Itaquá mandou aqui. Estação Carandiru, já tive muito por aí. Bacana. Dodô, fala pra essa. Ah, não. Aí. Não, olha aí. Não precisa disso. Não. Precisa disso. Não. Tá xingando quem? Todos ou eu? Sabe, vida. Não, sabe xingar, ele ofende. Ofendeu. Mas ele ofendeu quem? Douglas, Giovanni, aí, migons. Curto vocês pra caramba, 2h30, vocês salvam o meu dia, viu? Concordo com 90% das coisas que o mano fala. Esses dias eu vi o estádio 97 ao vivo pelo site. E os outros 10 você não concorda por orgulho. É. Vai concordar com 100%, mas por orgulho fala que não. Esses dias eu vi o estádio 97 ao vivo pelo site e a careca do RG parece um campo de várzea. Aí, RG, o cara pisando na porra. Vai, é. O cara fica olhando. É, RG. Olha o que o cara tá olhando, velho. É, vai vendo. Fica olhando na careca. Vai vendo. Deixa eu ver quem mais. A Ingrid mandou a foto. Rafael Akira. Oh. O deles tem que ser o próximo goleiro titular, hein? Senão é sacanagem depois de tanto tempo trazer um goleiro pra deixar na reserva novamente. O garoto tem que ter a chance de tentar e conseguir ou falhar, né? Abraço a todos, o programa é Oda. Valeu. Dodô, toca Cars One. É o quê do menino? Cars One. Então vamos tocar Cars One. Essa sound era police. Essa sound era bis. Essa sound era police. Essa sound era bis. Isso é Cars One. Essa sound era police. Essa sound era bis. É o William Souza que pediu. Aí, William. William. Ah, não, não vou ler isso aqui também, não. Tem muitas ofensas aqui. Deixa eu ver aqui. Rodrigo Fernando. Dodô, domingo temos o maior clássico do mundo. Manda não é domingo, um abraço no novo estádio 97 que temos lá no Facebook. Eu, também, Dodô, o Chupa Nanda. É sábado, não é domingo. Domingo é eleição. Ah, é sábado, viu? Sábado tem Barcelona e Real Madrid. Pô, e esses caras que estão mandando e-mail ofendendo, esses caras não são ouvintes do estádio, né? Porque ouvinte do estádio não manda e-mail ofendendo, velho. Não, pô, manda. Ah, imagina que não. Ah, não manda, não. Cara, manda, não. Comenta na hora do jogo pra você ver. Tira essa hora do jogo. O ouvinte mais educado que a gente tem, esse realmente, esse é bom, é o Modena. Ah, é legal pra caramba. Modena, esse é parceiro, esse é show, velho. É uma referência, né? Tá certo, daqui a pouco a gente vai ler mais alguns e-mails. Já, em nome de Peugeot 208 com câmbio automático central touchscreen por R$670 por mês. Incrível, né? Saiba mais em uma concessionária Peugeot. Estádio 97 também. Em nome de Grupo Ester, um nome construído com história. Fazer o seguinte, mano, vamos mandar um recado de Bozano. Vamos lá. Vamos lá, mano, vamos lá. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando a gente joga molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigos, mas na hora de se cuidar, nos cuidamos como homens, você sabe disso, né? Por isso a Bozano inova, amigão, e traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar. São produtos pro barbear, como cremes, espumas e géis. Tem modeladores de cabelo em gel, cola ou cera também, pra ser bonitão pra balada, pra você passar o rodo, igual fazia. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Aí, Nilson, você que vai tocar, às vezes o local é fechado, você vai ficar com aquela pizza embaixo do braço, velho, ficar fedendo, espantando lá os caras que estão curtindo a balada na tua frente, usa aí o antitranspirante da Bozano. Isso aqui é fera, cara. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá, mais ligação então, né? Mais ligações aqui, 3247097, as drubas tocou. Tem ouvinte pra participar aqui, vamos lá, alô. Volta a bagaça. Alô? Quem fala? É Marcelo que tá falando. Fala, Marcelo, tudo tranquilo, meu velho? Marcelo tá tudo falando. Tudo tranquilo, Domenico. Marcelo do que é o nome completo? Marcelo Ramanauskas. Ramanautas? Ramanauskas. Ramanauskas, tá certo? Ramanauskas. E quantos anos você tem? Quantos anos? 29 por poucos dias. Terça-feira que vem, 30. Ó, oh, já chegando aí. Então, bom, mas é 2.9 ainda, RG número 2. Quanto? Né? Hoje? 2. Não, ainda 2.9. Caiu. Quero dizer que o ramal dele caiu, velho. Caiu, não tem problema. Vamos tentar o outro aqui, vai. 3, 2, 8, 4, 7, 0, 7. Ramal caiu. Caiu. Fazer o quê, né? Deixa eu ver. Alô? Alô? Quem fala? É da rádio? Isso, não, do açougue. Abaixa aí que você tá ouvindo é aí, meu brother. Vamos lá. Desculpa, Rick, eu tô ouvindo pelo aplicativo não, aqui, esse... tá meio lento o negócio. Não, não, esquece o aplicativo, esquece que tá muito atrasado. Ouça pelo telefone. Isso, tá bom? Opa, desculpa, legal. Não, não, isso, não, também não precisa ficar pedindo desculpa não, toda hora. Problema, consegui, baralho! Isso, all in. Tá certo, qual o teu nome completo? Me chamo Howley Soares. Howley? Howley. Howley Soares, isso. Quantos anos você tem, Howley? 32 anos. 3.2, RG. É Howley com H? Oh, com nessa... R. Com R. Ó, oh, nessa idade que esse cara tá fazendo telefone, né, velho? Quarta-feira à noite. Ué, qual é o problema, RG? Número 2? Tinha que tá dando uns Howleys por aí, velho. Sensacional, sensacional. Não tinha teu com Cometa Howley. Salvou a hora, RG. Salvou a Cometa Howley também. Não, Cometa é com H, meu nome é com R. Eu pensei que era Cometa Howley. Sabe o que tá acontecendo no jogo do Palmeiras? Tá tomando o quê? Não. Defesaça do Fernando Praz agora, hein? O Cruzeiro deita e Howley. É, Ceará, cuidado, Ceará. Gostou? Dente Rally? Não, não gostei, Rally, eu não gostei. É bom você torcer pra nós que você ir na festa do Enem. É Edmênico. O Rally Rally. Dente Rally. Não tem aquele, não tem aquele time de basquete Rally Globetrotters? Que isso, mano. E também rola o Rally Rally. Fez uma defesaça aqui, filho. Que defesaça que fez o Fernando Praz agora, velho. Meu Deus, ó. E onde você mora, velhinho? A bola foi fazendo curva, saiu. Cara, tô falando aqui da. Cadê o beijinho? Tá aí? Tá aqui. Tá dormindo, mas tá aqui. Tá dormindo. Tá na sombra. Não, senhor. Qual aqui? Tá embaixo do pé de manga. Tô falando aqui da Zona Leste, Parque Savoy City. É, Zona Leste. É uma pista. Você falou, Tom. É uma pista. Primeiro você fala o bairro, depois ele fala. É uma brincadeira. É porque é emoção de estar falando com vocês. E desde quando vocês iniciaram, nunca consegui falar com vocês. E outra, quem não sabe que Parque Savoy City é Zona Leste? Um abraço, meu amigo Eduardo Savoy, lá do União dos Operários. Gente boa. Ô, beijo, você já veio aqui no Parque Savoy? Ah, tem o de Vinícius Saboy também, lógico, que é palmeirense. Lógico, porque eu tinha uma época, em 92, eu namorei uma mina lá na Cidade Líder. Ah, é do lado aqui, pô, falei, pertinho. E aí tinha um lugar em que a gente ia direto aí. É. Ela... Não, mas o mano falou que você se perde no Tatuapé, no Savoy, então você vai... Nossa, mas você vai abraçar a ideia do Benjamin. Se você percebeu, quando ele falou aquela bobagem... Ele vai pro carro do Bop. Eu nem perdi meu tempo pra responder. Claro que você sabe que é verdade. Não tem argumento. Nem perdi meu tempo, cara. Eu queria ver o Benjamin na Cidade Líder. Bom, mas Parque Savoy City, tá pode louco, botar o hino do Corinthians aí. Ah, com certeza, todo poderoso timão. Chupa, o Coringão que já tá jogando, hein, velho. 0-0 contra o Vitória, hein. Ah, mas esse jogo aí, eu vou falar pra você, é um pré-aquecimento pra gente pegar a porcada no sábado e passar o rodo nele, entendeu? Olha o respeito aí, hein. Olha, o Corinthians eu acho que é mais fácil ele jogar bem contra o Palmeiras do que contra o Vitória, cara. O time do Corinthians, quando pega um time aí com uma expressão talvez bem menor do que a que o Corinthians tem, pra não falar que o Vitória é pequeno, porque senão o pessoal começa a me encher o saco, realmente o Corinthians acaba se complicando, cara. Não sei porquê. O que acontece com o Coringão, velho? Quando o Corinthians pega um time teoricamente fraco, o Corinthians acaba tropeçando. Por que disso? Meu, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Aproveitando que eu consegui ligar, falo pra falar do Corinthians. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, até gostaria de ouvir a opinião de vocês em questão dos laterais, mas eu vou falar da lateral direita. Pra mim, no meu ponto de vista, o Fábio Santos não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Mas ele é esquerdo. Tá? Esquerda, então. Não tô falando da direita, tô falando da esquerda. Ele não tem condições nenhuma de vestir a camisa do Corinthians. Poxa, não sei se vocês repararam contra o Atlético Mineiro, nos gols dele, ele parecia uma gazela pulando lá, dando aqueles pulinhos. Porra, não sabe dar um cruzamento. O que vocês acham? Pra mim, ele não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. O que vocês acham? Da lateral esquerda do Corinthians. Fala aí, mano e o beija. Olha, pra falar a verdade, cara, eu acho que o Fábio Santos é um dos jogadores que menos compromete nesse elenco do Corinthians. É um jogador, óbvio, que se você for comparar o Roberto Carlos no auge, o Ashley Cole, outros laterais esquerdos da história do futebol brasileiro também... Ele foi melhor que o Silvinho, mano? Olha, eu acho que é o mesmo nível. Ele foi melhor que o Kleber, lateral esquerdo? Não, melhor que o Kleber não. Melhor que o Kleber não. O Kleber foi melhor que ele, não foi? Melhor que eles. Foi. Mas o Fábio Santos, eu acho que ele faz um papel ali e faz bem um feijão com arroz. Eu acho que o Fábio Santos não compromete, não. Eu acho que a torcida tem que contestar a presença de jogadores como Felipe Zagueiro, como Guilherme Andrade, que é horroroso. Tá certo? Como outros jogadores ali, que eu não vou numerar aqui, porque senão eu vou ficar o programa inteiro. Mas esses sim eu acho que são fracos. O Fábio Santos, ele fez parte de um contexto vitorioso do Corinthians. Eu acho que dentro do que a gente tem hoje no mercado interno aqui, no mercado do futebol brasileiro, eu acho que o Fábio Santos não compromete não, cara. Eu acho que ele faz bem a função de lateral esquerdo, sim. Mas sabe o que eu acho? Porque assim, as bolas... Bom, ele não passa pra apoiar o ataque, pra poder fazer um cruzamento certo. Quando o Beija fala... que o Corinthians não vê graça, é um time assim que não vê aquela coisa de olha, que timão, realmente eu concordo, mas lógico, ele tem muita vantagem em relação a outros times por aí. Mas, cara, o Mano tem 100% de culpa nesse time? Não concordo, não tem 100% de culpa. Mas eu não sei se a gente... Eu acredito que pode angariar, sim, uma Libertadores aí pra frente. Mas, assim, em questão de time, pra ter, assim, angariar coisas melhores, assim, pra poder almejar coisas melhores, o Corinthians tá muito longe disso, mano. O que você acha, cara? Ah, eu também acho. Eu acho que o time do Corinthians aí... com relação ao elenco que tem, se você parar pra analisar, o Corinthians ele não tem um elenco fraco. Tanto é que quando pega os adversários mais fortes do Campeonato Brasileiro, o Corinthians acaba conseguindo um resultado legal. Se não é a vitória, é um empate jogando fora de casa. Agora, quando o Corinthians pega adversários pequenos, aí adversários que estão capengando no campeonato, adversários que estão brigando pra fugir do rebaixamento, o Corinthians acaba desperdiçando alguns pontos. Eu acho que tem que contar não só o fator tático e técnico. Tem que fazer uma somatória do conjunto. O Mano Menezes, na minha opinião, é um cara que não agrada o elenco do Corinthians. Tem muitos jogadores ali que estão de nariz torto pra ele, tem muitos jogadores aí que não correm por ele, e isso acaba refletindo dentro de campo. Essa derrota diante do Atlético Mineiro, ela significa muito bem isso que eu tô falando. Ela mostra exatamente isso que eu tô falando. Um time que conseguiu uma vitória em casa de 2-0, chega lá no começo da partida, enfia 1-0 no Atlético, fazendo com que o Atlético tivesse que fazer 4 gols no Corinthians pra poder avançar de fase, e consegue... Isso mostra que o elenco aí não tem um bom ambiente, né? Já tem jogadores aí, porque temos um bom ambiente, fizemos um churrasco, fizemos aí uma meta, aí vamos traçar essa meta aí, que é buscar a Libertadores do Campeonato Brasileiro. Isso é balela, é pra inglês ver. Porque o jogador, quando quer correr pelo técnico, ele faz isso dentro de campo. Ele não tem que chegar na mídia e falar, gostamos do cara, o Mano Menezes é um cara que agrega, o Mano Menezes é querido por todos dentro do elenco. É querido o cacete. Quando que fala é isso é porque já foi, eu acho. Não é, não. É, porque a gente não pode se empolgar. Vai que ganha, vai, está faltando 9 ou 10 partidas. Vai que ganha 5 ou 6, o pessoal, a mídia em si fica tudo apavorado. Não, vai ter que renovar com o Mano, e renova com o Guerreiro, e renova com não sei quem e tal. Não é assim que funciona. Vocês estavam comentando aí também do Guerreiro. Pô, o Guerreiro foi um cara excepcional no Corinthians? Foi um cara excepcional no Corinthians. Mas eu tenho as minhas dúvidas, aquela situação de querer renovar, ainda pedir 7 milhões. Da mesma forma que renovou para o Sheik, depois que renovou não fez nada. Eu não sou a favor dessa renovação, se for nessas formas, entendeu? Não sei o que vocês acham. O que o Beija acha aí? Com relação ao Guerreiro, Beija. Você acha que a diretoria deveria renovar o contrato do Guerreiro, ou você acha que nessas condições que ele tem pedido aí um salário alto e pagar talvez as 7 milhões que é o que a mídia está divulgando, se você fosse diretor do Corinthians, você renovaria ou não? Em termos da importância dele no elenco, não tem o que discutir, cara. Para mim, esse time sem o Guerreiro, ele perde 70%, 80%. O Corinthians é um time hoje que não tem ataque algum. O Guerreiro tem carregado esse time nas costas. Eu falei desde o começo, eu sou a favor da volta do Sheik também. Já que o Sheik tem contrato com o Corinthians, um ataque Sheik Guerreiro é outra história. Agora, o Guerreiro, eu renovaria. Agora, ô, Beija, mas se acontecer a mesma forma que aconteceu com o Sheik, renovou, depois da Libertadores, é Sheik, depois aí não faz mais nada. E esse prejuízo com o que o Corinthians está pagando aí pro Sheik, ele mesmo sem jogar está recebendo... Eu não teria renovado aquela época com o Sheik, mas o Mário Gobi renovou. Eu não teria renovado naquela época, já tinha encerrado o ciclo dele no Corinthians. Só que, a partir do momento que ele renovou o contrato do Sheik, tá certo? O Sheik tem contrato com o Corinthians, se eu não me engano, até ano que vem, eu não sei se até junho ou julho ou se até dezembro. Cara, já que o Corinthians tem contrato com ele, então agora ele que jogue. Olha, o Sheik é melhor que Romero, Sheik é melhor que Luciano. Eu sei, mas... Como é que dá pra exigir também um time ofensivo, um time que faça gols, e o único atacante que o Corinthians tem é o Guerreiro? Mas, mano, sim. por que o Guerreiro tá pleiteando esses 7 milhões aí? É referente ao quê? É o quê? Bônus? É o quê? Pra poder renovar? Olha, o Guerreiro tem noção de que ele é o jogador mais importante do elenco do Corinthians. O Guerreiro é um cara aí que na última janela criou-se uma expectativa de que ele poderia até ter sido negociado com o futebol inglês. Ele tá na dele, cara. Ele pode reivindicar o salário que ele acha que ele merece. Ele hoje já ganha o teto do Corinthians aí, que é 500 pau. E com relação aí ao término do contrato, tá na cara que todo jogador, quando termina um vínculo, Ele gol pede luvas. Gol do Fábio Santos. Fábio Santos marcou gol, aí olha, aí, eu vou dizer, aí, olha, eu vou dizer a 1-0 pro Corinthians, gol do Fábio olha, Santos. O Fábio, o Fernando Prata fez 3 defesas na sequência espetaculares. É. Falando pra você. A diferença é essa. Espetaculares. Esse cara é um baita goleiro. É, eu vou dizer, esse cara é um puta goleiro. É que demorou muito pra voltar, né? Não tá 1-0 porque... Não, no mesmo lance foram 3 chances claras, gol, uma trave e 2 gols. E essa história que o jornal inglês tá divulgando aí que o ano que vem o Paulinho volta pro Corinthians, será que é verídico isso, meu? É possível, eu acho. Olha, é bem viável, porque o Paulinho não tava nem sendo relacionado pra ficar no banco, cara. O Paulinho é um jogador que eu acho que ele meteu o pé pelas mãos, é um jogador que ele tem muito potencial, um cara que sabe jogar bola, fez história no Corinthians também, é um cara que já provou na seleção que ele tem qualidade pra tá lá. Mas o Paulinho, cara, na minha opinião, ele se precipitou demais. Ele queria tanto sair do Corinthians pra poder jogar no futebol europeu que ele acabou aceitando uma proposta do Tottenham. O futebol porque... inglês não é a dele, ainda mais tipo... Não, mas ele vai entrar no lugar de quem? Do Elias? Não, o que poderia ser feito ali, amigo, na minha opinião, é adiantar o Elias pra fazer a meia, tá certo? Junto com o Renato Augusto ali e deixar o Paulinho fazendo a função de segundo volante. É claro que dá pra fazer isso. O Elias jogou assim no Flamengo, ele jogou bem assim no Flamengo. O Elias no Corinthians, ele tá muito retraído, ele tá jogando muito atrás, cara. Ah, mas o Corinthians está querendo reduzir a folha salarial, ele vai vir em que condições, será? Empréstimo então, ou compra? É, possivelmente seria empréstimo. Eu não acho que o Corinthians teria dinheiro, inclusive, para pagar o que o Tottenham pagou por ele. Eu acho que essa condição seria de empréstimo. É, com certeza. Agora outra coisa, não sei o que, que você acha, mano. Depois que o próprio Ferrugi fez aquele gol contra, lá acho que foi o jogo contra o Goiás, se eu não me engano, né, e pela lateral direita, ele foi muito queimado lá pelo VAR. Eu, meu ponto de vista, eu acho que o Ferrugem é melhor do que o Wagner, cara. O que vocês acham? O Ferrugem, cara, ele chegou bem no Corinthians, ele teve uma lesão ali, acabou comprometendo aí, talvez, para que ele tivesse uma continuidade. E eu acho que em algumas partidas que ele entrou, ele jogou bem, até inclusive, se não me engano, contra o Santos na Vila Belmiro, que ele entrou, acertou a trave. É, o Ferrugem foi bem. Só que o Ferrugem também é um cara que não conseguiu dar uma continuidade, ele não teve uma sequência de partidas boas. É porque não teve oportunidade, né, meu? Então, mas o Mano é um cara que não dá oportunidade, sei lá. O Mano Menezes, ele crava muitas vezes ali os jogadores que ele gosta, os jogadores que ele tem confiança, e o Fagner é um desses. Tanto é que quando o Fagner ali foi disputar a posição com ele, eu particularmente defendi aqui também a presença do Ferrugem aí como o lateral titular do Corinthians. Mas o Ferrugem também, nas partidas que ele fez, ele acabou comprometendo em alguns jogos ali, falhou alguns gols. Guilherme Andrade nem se fala, esse cara é horroroso, acabou fazendo 2 gols contra no Campeonato Brasileiro. Então eu acho que essa lateral direita do Corinthians é um dos setores mais carentes da equipe. O Corinthians, ele precisa urgentemente, pra ontem, de um bom lateral direito. O Corinthians precisa ter mais um meia de qualidade, que seja bom e venha pra decidir mesmo. E precisa ter um centroavante de qualidade. Eu acho que essas 3 posições aí são essenciais nesse elenco do Corinthians. E o Douglas podia voltar, né? Não, nossa, deixa ele no Douglas baixo. Não. Ô, amigo, quer mandar um abraço pra alguém? Douglas. Opa, beleza, quero sim. Quero mandar um abraço aí pra todos aí. Posso falar o nome da empresa que eu trabalho? Pode. Manda. Trabalho lá na Assos Globo, ali no Jardim Independência. O pessoal é super, super gente boa. Super gente boa. Abraço aí pra meus familiares, aí pra todo mundo. E falar que vocês são excepcional, meu. Tá prazerzado falar com vocês. Posso fazer um mexão aí, ô Domingo? Manda, vamos lá. Então, HDI é de bate pronto, né? Opa, ganhou aí o kit da a bolsa térmica da HDI. Opa, é só a linha Bozano me proporciona um barbear fenomenal, é isso ou não? Me garante, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, claro. Mas tá bom, garantiu um kit da Bozano também, tá bom? Opa, legal, agradeço aí. E dizer que vocês aí são muito 10 mesmo, sigo algum de vocês aí no Twitter, aí no... Jogando, e né? Prazerzão aí falar com vocês, RG. RG, eu vejo os comentários dele das novelas lá, ó. Bora pra cá, bora pra lá, cestão, é nóis, né, novela, é nóis. Mas é isso aí, gente, parabéns aí, valeu mesmo pela participação. Valeu, velho, participação, um abraço pra você. Falou, um abraço, Raulinho, um abraço. Valeu, um abração. Seu estádio 97, que pedido de falar, 97. Falando do Brasil inteiro, só no show em São Paulo, hein. Caiu mundo, né? Lá em Cuiabá. Até Cuiabá tá chovendo. Onde? Cuiabá. Bom, olha só, esse é o Estádio 97 na Energia 97, que vem aqui em nome, senhoras e senhores, de HDI Seguros. É, de bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome de Peugeot 308 com teto panorâmico e mensais de R$690. Venha hoje dirigir o seu, hein? Estádio 97 também em nome, vamos falar aqui, HDI, vamos lá. Ah, vamos falar de HDI Seguros agora, hein? Imagina que você tá no seu carro, né? Você tá esperando o sinal abrir confortavelmente no seu carro, de repente, pá! batem na traseira do seu carro. Ah, isso é desse prostituto da vida, né? Pra ver o que aconteceu lá e descobre que o motorista do outro carro é nada mais, nada menos que o Anderson Silva. Aí você não vai discutir com ele só por causa disso, né? Então, e olha, vou dizer uma coisa pra você, nem precisa, porque o Anderson Silva tem seguro HDI. É, só vocês passarem no HDI Bate Pronto e tá tudo resolvido, tudo certo, hein? Em minutos, a autorização do conserto tá na mão, hein? São dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. E olha, é por isso que eu digo pra você sempre, na hora de fazer o seguro do seu carro, não deixe de contar com a HDI, hein? Você economiza tempo na hora de consertar e ainda economiza um bom dinheiro na hora de contratar. Porque o preço da HDI, ó, você sabe, né? É difícil de bater, hein? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. É, consulte o seu corretor. DJ, troca fumegante. Troca fumegante. Troca fumegante. Olha, ó, Rafa da Godoy. Ó, chama Sobrevivi. Como é o nome? Sobrevivi. Acabou de mostrar aqui, ó, mano. O Corinthians está em terceiro lugar. Junto com São Paulo, 52 pontos, né? Nesse momento, né? Agora, é o que eu falei, o Corinthians poderia cair pra quarto caso exista uma vitória do Inter. Anota o nome desses caras. Vou dizer com você, não tá perdendo mais nada pros gringos lá fora, viu, velho? Falei, o rap brasileiro não tá. Levita no sol, fica de olho, moleque. Detalhes de uma vida mal. É o Big, Big é corintiano roxo. Boa. Salve aí pro Big, gente fina, mano. Trombei lá na foto. Gente fina. Nós estamos juntos, mano. Partilhando aqui as últimas mensagens. Guilherme Herculino. Manda aqui, o RG tem razão. Quem ofende vocês não é ouvinte, não é tudo Zé, não. Vocês são sensacionais. Um chupa Domênio com todo respeito e admiração. O Brasil precisa de mais torcedor como vocês, apaixonados pelos clubes, mas com mais respeito pelo próximo. Vocês são sensacionais. Leia aí, Domênico, eu li. Mesmo você xingando, eu li. Você viu só como eu sou um cara íntegro. Dodô, fala pra essa... Não, isso aqui não. Não vou ler. Esse aqui foi o outro e-mail que leu, o Guilherme. O Anderson, esse ouvinte não sabe de nada. Fábio Santos é um dos poucos que honra a camisa. Anderson Ura que mandou aqui. Sei lá, o que vocês acham? Um abraço também pro Bara, o Bara lá do Tenda. O cara Bara. É bonitinho, o cara adora o Estado 97. Um abraço, Bara, do Tenda, é nóis. Ó. É bom mesmo, isso aqui é muito bom. Gostei. Mas não vou desistir, não vou desistir. E não é só rap, né? Os caras cantam aqui, né? Olha a batida de fora, que defesaça do Fábio agora, hein? Agora demos um troco agora. Já começamos dando um troco agora. Eita, fez uma defesaça agora. Quase que nós faz gol já. É, defesaça do Fábio aqui. Boba, olha lá. No jogo do Corinthians não acontece nada. Velho. Ah. Tá bom, 1-0 assim tá bom. Não foi igual o prazo, mas 1-0, gol do Fábio Santos. Foi golaço do Fábio Santos? Pô, na hora que eu liguei já tinha sido. Mas o Vitória já tinha chutado uma bola na trave também, o Marcinho. Lembra do Marcinho? No Twitter estão colocando que foi um golaço do Fábio Santos. Todo gol do Corinthians é um golaço. Todo. Eita. Run DMC. Beijo, Adriano. Não vai prestar. Who, what you gonna do? Who, what you gonna do? Who, what you gonna do? Bem, estamos perto do final do programa. Os senhores querem mandar mandar abraços, mandem agora o cara. Sim, mandar um abraço pro Bara lá do Tenda. Ah. Gente boníssima. Já quero mandou. Mandar um abraço pro Big lá do Rapa da Godoy. Caiu, quero mandar um abraço pro meu amigo do Bronx. Quero mandar um abraço especial pro Modena. Sem dúvida alguma, é o grande ouvinte do Estado 97. Vou mandar um beijo com o Adriano Drummond. Valdomiro Gostosão. Modena Júnior. Valdomiro Modena Júnior. Devia ganhar a placa de prata do Estado 97. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Felipe Roveretti, que tá fazendo aniversário hoje. É isso mesmo, Roveretti, o sobrenome dele. Acertei. É, namorada Flavinha aí. É nóis, tamo junto, hein? Vai Corinthians. Mandar Benício Saboia também, palmeirense. Mandar um abraço lá pro pessoal da Expertise Group. O Juliano, o Tomás, o Edu, todos ligados no Estádio 97. Olha pro Felipe, flamenguista. Tá aqui. Felipe, filho da RG, flamenguista, da, louco. Da raça Felipe... rubro-negra. Que loucura. É, da raça rubro-negra. Você trocou a camisa? Felipe Vascaíno, sofre mais que... Esse sofre, viu? Fala uma coisa. O cara é um herói. Sofre mais que torcedor da Luz. Mas já falei pra ele, acho que às vezes é melhor ficar lá, viu? Mas o cara é um herói, viu? Lá as pessoas estão disputando título, tem, né? Títulos melhores, né?

Night Sessions. To the love we share. ever happen to the love we share? Whatever happened to the love we share? Yeah. help.